Ó, estamos ao vivo para ninguém, porque isso é uma gravação escondida. Essa gravação está sendo feita no modal. Estamos aqui no No modal. banco? Amanda, vou te dar um susto. É, e aí tem uma criança falando no Darlan, tem um passarinho cantando no meu e tem o sino da igreja da Amanda marcando que começou a hora de É a apagar a Matrix, gente. velinha. É Que a Matrix rapaz! já interferindo na nossa realidade. É foda. E tem um gato preto passando aqui, ou seja, déjà vu. Ou seja, déjà vu all over again, né? A Beyoncé como? Louca, no fundo. Sim. Ah, eu acho que toda vez que tocasse déjà vu, como é da Lana, eu acho que tem que ter essa acessibilidade da rainha, da diva do pop. Quando desse, mostrasse o déjà vu, tinha que passar a Beyoncé no fundo assim, balançando o cabelo, jogando No areia pro lugar do gato alto. preto, né? No lugar do gato Eu preto. é o déjà vu aí, Tana. Déjà vu. Pô, tinha Então, que gente, tocar o como Olivia vai ser? Rodrigo. Ah, vai tomar. Aí, precisando de empresário, hein? Precisando de empresário, quem tiver aí, ó, os ouvintes aí, quem quiser empresário é o Olivia Rodrigo que tá precisando. Começando o podcast. Sem edição, vai ser assim, uma homenagem ao aí do Sácio do Logado Cast, que não ouve podcast, que edita. Porque eu falei para ele no outro dia que eu falei, Sácio, tu deixou passar um negócio que tu falou que é cortado do povo da igreja. Aí ele, é? É. E aí, está no ar lá. Quem ouviu o Logado Cast sabe que as coisas que o Quem Sácio ouviu deixa sabe. vazar. Quem ouviu sabe, ainda bem que o povo da igreja aparentemente não ouve. Então, é isso. É... Vamos lá, vai ser essa edição sem cortes. Até porque já tivemos problemas na Matrix. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Estou aqui comigo, o Smith do Shopee, ele mesmo. E aí, gente, sou eu. Bom dia, Mr. Anderson. Como é que vocês estão? Eu botei esse nick, né, do Smith da Shopee, porque esse Matrix é uma vibe muito reboot, né? Com os mesmos personagens com carinha nova. Então, por que eu não posso ser Smith também? Eu quero ser Smith, É, porra. Eu quero ser eu estiloso, eu quero acho. usar óculos preto. Preto É. emagrece. Engraçado que eu achei esse o que fizeram com Matrix bem parecido com o que fizeram com Pânico 5, né? O Pânico Novo. Mas, quem está aqui também? Matrix. Eu tô aqui na cota sapatão, né? Porque esse filme tem Arrodo, Barbariza. É que só sapatão vira sem sapatão. Porque ninguém Exatamente. viu. Apesar Ah, de mas... ser bissexual, não quero apagar a bissexualidade. Por favor, Twitter, não me cancele. Estou aqui nessa cota. Mas tem o elenco de Sense8 inteiro, gente. É óbvio que tem sapatão no meio. É Não. óbvio. E os caras, inclusive, são sapatão. É óbvio que E são. então, estamos aqui no dia de hoje para fazer uma ode a essa incrível saga que é Sensitrix. Que estamos aqui, né, trazendo, já que não teve o quê? De todos os podcasts, todos o YouTube, tudo da podosfera, tudo do universo que falou mal de Matrix, a gente está aqui para falar algo diferente. Falar bem. Então, nós vamos falar bem. E assim, já começo porque aqui, eu só voltei com esse programa porque eu amei Matrix, entendeu? Pau no cu de quem não gostou e ficou falando que era lixo na internet, entendeu? Só para esclarecer. Você Obrigada. não entendeu, viu errado. Veja de É, novo. não, a gente só vê errado quando é o dos outros. Quando a gente gosta de um negócio, a pessoa tem todo o direito de vir e mandar a gente a merda e falar que é um lixo. Eu acho que eu vi errado Emily Paris. Menino, não fala, Emily Paris, um ícone, entendeu? Ó, euforia, maior, né? Maior de toda a audiência, desde HBO em todos os tempos, maior audiência no Twitter, né? Maior trend topics. Então, vamos respeitar aí, né, as coisas. Maior audiência assim se Game of Thrones, quer? Sim. É, desde a final, mais comentado que a final de Game of Thrones. Aí a gente Isso. fica, você é love ou Fã ou hater? é hater? É fã ou é hater? Porque, né, comparar com a final de GOT não quer dizer muita coisa. Mas então, e agora indo direto ao assunto, Matrix, gente. Começando aqui por ordem de, não sei, Smith. Por alto, qual é a sua expectativa de Matrix, né? Que eu acho que também acontece isso. o problema do povo, que o povo criou uma Matrix dentro da cabeça dela. E eu gosto que o filme fala de tudo isso, né? As pessoas criaram uma resposta porque eles queriam do filme, ou porque eles achavam que ia ser o filme, e aí não foi. E aí, infelizmente, né, Brito? Então, é engraçado você perguntar isso, Erika, porque quando eu vi que ia ter um novo Matrix, eu não esperava nada. Eu achei que fosse ser uma bosta. Tipo, falei, os caras vão forçar. Porque eu não sabia nem quem era da Lana. Falei, pô, os caras vão forçar. Vão querer, tipo, refazer uma parada que deu certo no passado, que já não acabou tão bem, porque o Matrix 3 eu não gosto, eu acho bem chato, bem difícil de ver, na minha opinião. Deu certo. Quem gosta disso é que viu errado, desculpa. Exatamente. E aí eu falei, pô, os caras vão dar uma forçada. Aí eu lembro que eu fui ver na estreia, né, do dia 21 de dezembro, quando estreou aqui no Brasil. E aí eu fui assistir, só que eu caí na besteira de assistir fazendo maratona de cinema. Eu vi primeiro Homem-Aranha e depois vi Matrix. E aí, talvez 17 horas no cinema. Exato. Talvez porque eu já tava cansado, já tava, enfim. Eu confesso que a primeira vez eu achei bem estranho. Teve coisa que eu não peguei, teve referência que eu não peguei. Eu achei algumas coisas meio sem sentido. E aí eu falei, olha, eu achei o filme bom, mas fiquei decepcionado com alguns pontos que eu até conversei com a Erika sobre e tal. Eu falei, mas eu quero ver de novo, porque como eu tava cansado, talvez eu perdi. E aí, quando eu fui ver a segunda vez, eu vi que, na verdade, eu tinha visto errado o filme na primeira vez. Não, e é legal a gente ver de novo e ver que viu errado, porque todas as coisinhas que tinham no filme, o humor, que eu tinha achado meio autorreferência demais. Era camp. Cara, eu achei super camp, super de boa, sabe? Eu adorei, achei engraçado, achei divertido. Eu me empolguei com a história do Neo, gostei do plot do Neo e da Trinity. Gostei da história toda, de como eles rebootaram a Matrix sem rebootar, sabe? Eles atualizaram, trouxeram os mesmos personagens, alguns com outros atores, mas a história tá toda ali e a história que eles me apresentaram pra mim fez sentido. Então eu saí super feliz, assim, da segunda vez que eu vi. E hoje eu acho que, sei lá, é um filme bem, bem legal, bem interessante, na minha opinião. Eu não tenho muito o que criticar, eu gostei. Uma coisa que pra mim ficou bem clara, assim, que eu sei que a galera não... coisa, pra mim foi a mesma sensação de eu ver Pânico 4. O Pânico 4 me surpreendeu muito, que eu não esperava nada, o da Emma Roberts. E no final, pra mim, ficou sendo o melhor Pânico depois do primeiro. E esse Sim, Matrix, concordo. Pra mim, ficou sendo o melhor Matrix depois do primeiro. Por mais que eu goste do Reloaded, e o Reloaded traga muitos personagens incríveis, não vai a lugar nenhum, né? E esse eu acho que ele consegue se fechar nele mesmo. Sim, uma coisa que eu achei. Agora, Matrix, o que você estava esperando, o que você não estava esperando, o que você achou, o que você deixou de achar? Expectativas. Quando eu pensava, antes dessa história toda rolar, em ter mais filmes de Matrix, eu sempre... Avatar veio na sua cabeça, né? Exatamente, só que... eu sempre pensava muito pautada naquilo que eu leio de ficção científica e etc., achando que, assim, poderia ser um universo muito maior. Eu gosto de universos, né? Você sabe. Então, eu queria a expansão desse universo. A Doutora Estranha, ela gosta de universos. Eu sou essa mesma. E aí, o que aconteceu? Quando apareceu o trailer e tal, eu falei, não vai ser... Não é isso que eu tô pensando. Vai ser uma parada mais farofa. Já no trailer, pra mim, já parecia mais farofa. Até porque trazer os personagens antigos e tal. Quando eu fui ver, cara, eu achei uma farofa melhor ainda do que eu esperava pelo trailer. Uhum. Uma farofa mais braba. E aconteceu a expansão que eu não esperava, né? Porque, como o Darlan falou, eles atualizaram os personagens. Agora abriram para talvez uma nova trilogia, né? Com essa nova revolução e etc. E, cara, eu achei, assim, puta genial. Um filme que ri de si mesmo, que ri de seus problemas e, ao mesmo tempo, ainda traz questionamentos. Então, assim, tá, pra mim foi, tipo, ótimo. Eu não achei um filme, assim, que todo mundo vai ver e vai amar. Realmente não é. É um filme que chega a ser cansativo em algumas partes. Achei meio grande demais, mas entendi porque foi grande demais. Foi a oportunidade que as irmãs tiveram de tacar um E eu acho importante isso que você falou, Amanda. Porque, Amanda não, Matrix. Que cara, não é um filme 10-10. E eu nem tava esperando um filme 10-10. Eu tava esperando, sei lá, um filme 6-10. Não, mas 6 é foda. Quando eu fui ver. Não, não, eu tava esperando um filme 6-10. Eu tava esperando. Não, eu tava esperando um 6-10. 6 é muito, porra. Não, não. 6 é a nota do. É a nota de corte, como eu já falei pra vocês. 6 é a nota de corte. Então, eu tô esperando um filme 6-10. E ele me entregou um filme 8, na minha opinião. Então, pra mim, foi muito acima da minha expectativa. Eu realmente não tava esperando gostar tanto e gostei. Então, pra mim, eu não tenho o que reclamar. Já vi coisa muito pior na minha vida. E ano passado, eu não consigo listar, por exemplo, sei lá, 10 filmes que eu tenho assistido que me fizeram ficar tão feliz do que Matrix. Então, pra mim, é um filme super satisfatório. É isso. Eu acho que essa questão da expectativa foi um negócio que meio que, sei lá, as pessoas criaram uma expectativa negativa. Eu mesmo tava com uma expectativa negativa, porque eu falei assim, pra que mexer em Matrix? A gente já considera que só um que aconteceu. Eu sou aquelas pessoas que ainda conseguem ver o 2 e o 3 e aproveitar, assim, a viagem, o universo, como diz o Schmidt. Eu vou, pego o universo e tal, e eu gosto do universo, detesto a Zion, por mim podia ter explodido antes aquela merda. É chato pra caralho aquele povo da rave, entendeu? Mas assim, eu consigo gostar do universo, pô, tipo Merovingia, Persephone, a história do fantasmas e vampiros, na verdade, são os programas que foram abandonados e estão foragidos, então as lendas urbanas que a gente imagina, na verdade, são programas, sabe? Cara, aquilo tudo é muito genial, assim, eu acho que o 2 expande muito e o 3, tipo, não tem tempo pra concluir, vamos botar uma guerra, foda-se, e é isso. Enfim, vamos encerrar, porque a gente precisa encerrar e a gente só tem 2 horas e não tem mais como expandir esse universo. E aí, quando veio o 4, eu falei assim, cara, eles vão falar que a Matrix, o que todo mundo tava achando, né? Matrix não existiu, que Matrix era uma Matrix dentro da Matrix. Que era o que todo mundo tava achando e todo mundo tava achando uma merda. E realmente, essa é uma merda, porque isso meio que ia apagar o primeiro, segundo e terceiro filme. Sim. E eles fizeram isso no trailer, quando você vê as imagens do filme dentro do filme, você começa, meu Deus, é agora. É agora, agora vai. Agora a gente vai, agora vai ladeira abaixo. É agora. Aí só foi a Lana, não tinha a Lily. Aí, meu Deus, não sei o quê. Meu Deus do céu, agora vai. Aí botou a galera. Meu Deus do céu, Sunset. Deu bem. Flopou, né? Eu gosto de Sunset, né? Mas Sunset também foi uma história que tinha uma história pra contar, mas ficou tanto tempo perdido num negócio que quando resolveu contar a história, cancelaram. E aí teve que terminar correndo, entendeu? E aí você começa a ficar com essas paradas. A Amanda se esfrega um pouquinho mesmo. Não, eu tive que levantar porque o Cláudio entrou aqui, desculpa. Tá, não falamos do Cláudio. E aí, eu fiquei com todas essas emoções. Eu falei assim, não vou ver. Mas aí quando chegou perto, eu falei assim, eu só vi o primeiro trailer. Eu falei, não, eu tenho que ver no cinema. Porque eu falei assim, eu não quero spoiler. Porque o que aconteceu? A última coisa que eu vi foi o Entertainment Weekend botando uma foto do pessoal de Sunset no vestido, como povo de Matrix. E aí você olhava a foto, parecia que era o Morpheus, a Trinity e o Neo. Aí eu falei, meu Deus, eu tomei um spoiler. Eles são o Neo, o novo Trinity, o Morpheus e o Neo. Ai, meu Deus, socorro. Já não acabou quero minha mais vida. Ver. Não quero. Aí eu falei, aí eu parei com tudo, bloqueei tudo. Falei, eu vou ver essa porra no primeiro dia. Eu preciso ver essa porra correndo. Fui. Cara, eu saí gritando tanto. Eu fiquei tão, assim, eu, ai, sério. Eu sei, gritou no meu ouvido. Eu falei pra todo mundo. O filme tava ok. Não sei o que aconteceu no filme, que teve uma hora que eu me curvei pra frente, botei a mão no joelho, eu baixei a cabeça e fico olhando pra tela. Deu uma e assim, dei aquela agachadinha, e o cara do meu lado também fez a mesma coisa. E a gente ficou nessa posição até o filme acabar. E a gente ficou dentro do filme, de tão assim, tipo, cara, eu não sei se foi a parada da Warner, vamos começar, né, falar do filme em si, vamos lá. Esse filme, entre aspas, é um reboot, remake, soft reboot, soft remake, continuação, Halloween, etc. Né, que todo mundo compara com Halloween, tudo, né? Ou então aquele Terminator ruim, que tudo que os velhos voltam e tem gente nova é Halloween ou aquele Terminator lá, né? Halloween, que é outro filme horrível. Halloween, meu Deus do céu. Péssimo. Primeiro é horrível. É, Halloween Kills é excelente. Tommy Doyle chorando em russo. E aí o que acontece? Chega lá, começa o filme e a gente tá assim. Olha o reboot aí, né? Tem uma... É igual. É. Aí, não, que o povo jurou que era a Christina Ricci, né? Que, aí é a Christina... Porra, eu só ouvi isso. A Christina Ricci ali, ó, não é a Trinity, não é a Karen Moss. Porque você vê que a roupa é diferente. É a... Porque as pessoas acham que a Christina Ricci é só a Vandiada. Então viram uma pessoa de cabelo curto preto, aí é a Christina Ricci, com certeza. Porque a Christina, Christina Ricci é uma rainha da ação. Ela vai fazer certo. E aí a gente começa com a cena que é igual ao filme original, que tem telefone, que é tudo... E aí a gente fica assim, what the fuck? E aí do nada aparece a Bugs, né, com o operador, e eles estão também, what the fuck? E aí a gente já tá nessa Inception, daqui a pouco aparecem os Smiths, né, os agentes. A gente fala o quê? What the fuck? What the fuck? E aí o Morpheus, que todo mundo ficou reclamando, é o Smith. E aí você fica... What the fuck? Mas rapidinho. Deixa eu falar, porque você falou muito... Vai. Eu acho que isso me cansou um pouco, assim. Uma sequência muito grande, de tempo mesmo, muito grande de what the fuck. Que eu fiquei assim, cara, eu tenho que começar a explicar alguma coisa, porque senão eu vou desistir. Não, isso eu até achei que explicou rápido. Porque, assim, no final dessa cena, eu acho que tem o quê? São o quê? 15 minutos de cena, a gente já entende o que tá acontecendo, né? Porque vem essas questões todas e eles mesmos no coisa estão se perguntando o que tá acontecendo. Porque dá pra ver que aquilo é Matrix, mas não é Matrix. Não é assim que acontece. Uhum. Você espera o chute da garça, não vem chute da garça. Ah, uma pena. Não, e sem contar também que tem a questão, quando eles explicam, né, que eles falam a questão do loop que o Neo criou no programa. Daquele modal ali, né? Daquele que é tipo modal, uma caixinha de teste. Isso, pra eles poderem identificar que alguma coisa tava errada, né? Pra eles poderem se ligar. E pra acordar o Morpheus, né? Exato, que é tipo aquele Morpheus ali, o Morpheus da Shopee, que eu odiei. Entre nós, mas depois a gente fala sobre eu isso. Amei, eu odeio esse ator, eu acho tudo que ele faz gostei. Uma bosta, mas eu gostei, vai fala. Mas daqui a pouco a gente volta nesse ponto polêmico. E aí quando eles fazem toda essa treta pra acordar o Morpheus e tal, ali no início eu achei maneiro, eu também fiquei perdido, da segunda vez que eu assisti, como eu já tinha visto, né, já sabia o que ia acontecer, eu fui pegando mais as referências e falei, ah, então eles queriam fazer isso aqui, eles fizeram assim porque eles queriam mostrar isso aqui e tal. Eu consegui ir linkando melhor as coisas. Mas eu concordo com a Amanda, naquele início ali é meio confuso e é um pouquinho cansativo, mas eles, eu também acho que, tipo assim, 20 minutos de filme, eles meio que já jogaram na sua cara. E aquilo ali é o Morpheus, que eles têm que achar o Neo, vão pro escritório lá do Mr. Anderson, lá naquela parte lá da Matrix, quando ela entra, a Bugs e o Morpheus entram, e já tá rolando a treta, já tá o Morpheus doidão, já tá com a pílula vermelha, já tá rolando tudo. Então, foi até bem rápido. Eu achei que fosse demorar mais tempo pra eles poderem entrar, de fato, na trama principal, né? Eu achei que eles iam demorar mais com a parada do Morpheus, porque como a gente vê no trailer ele botando a mão no espelho, pensei que ia ser toda uma enrolação pra acordar ele. Aí depois de acordar ele, a gente vai lá acordar o Neo e não sei o que. Não, aí naquela hora ali, ó, eu já sei que tem alguma coisa errada. Então, e eu gosto muito das as frases desse filme, são incríveis, assim. Quando ela fala assim, ó, tem aqui a pílula vermelha e a pílula azul, e aí qual vai ser? O que que tu vai querer? E aí ele, mas é isso? Aí, eu sei, é uma coisa meio binária, né? Eu também reclamei disso, mas não dá pra reclamar agora, né? Então a gente vai embora, que é o que tem pra hoje. E eu fiquei muito intrigada com essa coisa deles virarem e falar assim, ó. Porque você vê no início que as pessoas e a gente na vida real ficou muito assim, pílula azul e pílula verde, azul e vermelha. E aí teve o rolê todo lá do Elon Musk, né, falando pílula azul, pílula verde, vocês têm que sair. Aí a Lana indo lá no Twitter dele xingar ele, aí a filha do Trump foi lá, e ela foi xingou a filha do Trump também, que eles estavam totalmente pervertendo o que era a Matrix. E aí nesse ela fala assim, que a escolha é uma ilusão. Não tem escolha, não tem pílula azul e pílula verde. Você sabe o que você tem que fazer. Agora, se você faz ou não faz, problema é seu. Não, acho que a escolha tá em você decidir se faz ou não. Essa é a escolha. Entendeu? Não, mas quando mas ela você... fala que não é uma escolha, eu entendo que é tipo assim... É, você é isso, não adianta. As coisas têm que ser do jeito que elas são, ponto. É, não, é como se ele tivesse destinado para fazer aquilo, exato, entendeu? A escolha não, é parte do loop ali, do processo que ele está vivendo. Isso, eu entendi para mim que, na verdade... Não é uma a escolha é uma ilusão. Você acha que você escolhe o seu caminho. É tipo a menina no BBB agora falando que ela escolheu vencer em vez de ser coitada negra. A escolha é uma ilusão, meu amor. Eu escolhi ser derrotada. É, entendeu? A escolha é uma ilusão. Você tem um status. Você é você. Você pode não aceitar quem você é. Uhum. Mas você é você. Não. Agora, o que você escolhe em fazer com você... É outra coisa, mas a escolha é uma ilusão. Você vai sofrer todas as merdas da sua vida pelo seu psicológico, pelo que você é. Não adianta, a sua essência nunca vai ser diferente, entendeu? Na verdade, o seu coração, a sua mente, seu corpo tá gritando pela saída. Só que... Não, e é interessante isso que vocês estão falando sobre a escolha ser uma ilusão, porque lá na frente do filme, quando a Potranca chupa lá... Sati. Entra na história e tal, que quando eles estão naquele... Já dando... Eu não vou spoiler ainda pra gente estar falando mais ou menos na ordem. Quando rola toda aquela questão lá com a Trinity e tal, que, ah, tem que tirar ela, não tem que tirar ela, aí ela fala, é muito importante que ela escolha sair. Por quê? A escolha é uma ilusão? É. Mas se a pessoa não escolher sair... Exatamente. Só, né? Fica difícil. Eles poderiam extrair a mente dela de qualquer forma da Matrix. Só que é difícil, é mais difícil você conseguir extrair uma mente que não escolheu sair, que não entendeu o que tá acontecendo. Porque ela não vai aceitar. Ela, exato, ela vai fazer de ela tudo vai pra lutar voltar contra, entendeu? Então, assim, a escolha. Eu entendi que eles queriam dizer que a escolha era uma ilusão, porque eles iam tirar ela de qualquer forma. Ela ia sair de qualquer forma dali. Só que ela pode sair inteira. Ou ela pode sair toda zoada, porque a mente dela ia estar brigando com ela mesma, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Uhum, uhum. Então, eu achei interessante esses paralelos que eles fizeram assim na história, sabe? Porque mostrar que, assim, o fora, ele domina. Tipo assim, eles poderiam ser arbitrários e tirarem ela. Como a política pode fazer algo e foder você. Como alguém pode vir, o seu chefe, e resolver te mandar embora sem justificativa. Ou o seu amigo de trabalho resolver fazer uma parada pra poder te prejudicar. Ou um amigo seu te fazer uma trairagem, sabe qual é? Você tá dentro do universo que você não tem, você não escolhe, entendeu? As pessoas vão fazendo as paradas a forceps. Ali naquela situação, mostra assim, beleza, a gente vai aceitar o que ela escolher. O que, que vai acontecer com o Neil? Ué, o problema é do Neil. Ele escolheu já. Ele escolheu voltar. Uhum. Se der tudo merda, a gente não vai correr atrás pra salvar. A escolha dele foi essa. Então, eu achei muito foda isso de, tipo assim, pílula azul, pílula vermelha. Já não é binário. Eles fazem isso o tempo todo. Não é mais binário. Por isso que o Morpheus é o Morpheus Smith. Por isso o Smith não é bem como a gente pensa. Sabe? Porque o binarismo, eu acho que fica no Morpheus original. Por isso que ele não volta. Depois a gente fala sobre isso. Eu acho que até pra encerrar esse assunto, senão a gente vai ficar a vida inteira falando isso aqui, porque Matrix é filosófico, né? Eu acho que essa questão da escolha da pílula azul e da pílula vermelha também remete ao ponto que eles estão agora, né? Tipo assim, naquela época... Era muito, né? Uma coisa ou outra, era guerra ou paz, era morte ou vida. Era necessário para mostrar que, assim, a gente vai ter pela frente algumas escolhas na vida que a gente vai ter que decidir, e agora decide aí, pronto, acabou. Eu acho que isso tem muito a ver com a luta também do LGBTQIA+, que a Lana coloca em tudo. Aquelas travestis que foram lá em Stone Age e meteram porrada e tacaram fogo, fizeram acontecer, era necessário. Agora, o gay, o LGBT, tá acomodado, achando que tá sendo aceito. E aí, qual vai ser? Você vai querer perder o que você tem hoje em dia e se afirmar? Ou você vai se adequar? Eu falo sobre os pontos que você tem, aonde você chega na vida, né? Até uma maturidade da história. Porque porque ali, agora, nesse momento, é meio que assim, você já sabe. Você tem muito a perder também, né? Ah, uhum. Você já sabe o que você tem que fazer. Então, tipo, a Matrix está assim, dentro e está fora. Não tem escolha, você sabe o que você tem que fazer, ponto. Não, e sem contar também que, por exemplo, ao longo do filme, o arquiteto, e até mesmo lá naquela fora da Matrix, com a galerinha lá de Io, né? Io, né? Io. Toda vez que falava Io, eu fazia Io, man. Io. Ele fazia Io. De Io, eles falam, tipo, eles estão aprendendo a com a ajuda das máquinas agora, já que a guerra acabou, e eles estão meio que convivendo de forma pacífica e tal, eles estão conseguindo desenvolver alguns alimentos, algumas coisas que eles só tinham dentro da Matrix. Então, tipo, meio que eles conseguem sentir que, tipo, eles estão numa situação bem confortável. E o próprio arquiteto fala isso, fala assim, as pessoas não querem sair mais da Matrix. Tipo, vocês vão estar lutando uma luta que não existe mais uma coisa horrível acontecendo, uma coisa absurda, pessoas estão sendo massacradas, a guerra não existe mais. Então, todo mundo que está hoje na Matrix, eles também não querem sair, porque eles têm uma vida boa, eles têm conforto, eles teoricamente construíram coisas aqui dentro. Então, pra eles, tá tudo confortável, tá tudo de boa. Eles servem pra gente pro nosso propósito, e a gente também serve... Aliás, eles servem pro nosso propósito, e a gente dá a eles uma vida confortável, que eles gostam. Então, a situação é completamente diferente dos três primeiros filmes. E fora filmes, também, e fora também, porque... máquinas massacrando e tal, é completamente diferente. E fora também, porque agora com Io, porque Zion foi destruída... Ah, vamos falar, não precisa falar na ordem, não. Zion foi destruída, né? Porque as pessoas... Quem era o líder era o Morpheus, e o Morpheus era aquele profeta, né? Bem em heaven, vamos convenhamos. Bem, que ele era obtuso pra caralho, ele era o Neo, ele não conseguia ver outra coisa. E ele acreditou que o Neo tinha resolvido tudo e era isso, fim. É porque ele também é uma representação de fé, né? Quando você tem uma fé cega em alguma coisa, porque era uma profecia. E ele é o binarismo. Ele representa o binarismo. Tipo assim, eu acredito ou eu não acredito. Ele acreditou 100%. Mas toda fé é binária, né? Porque 100%, 100% não. 80% das religiões, só o que você acredita é verdade. Né? Então, e aí, isso. E ele acreditou até o fim, e isso levou ao fim de Zion, né? Pelo que dá pra entender, porque ele acreditou que, como a Niobe falou que levou muito tempo pra acreditar que o Neo tinha conseguido alguma coisa, porque ela não conseguia acreditar nele, ele acreditou tanto que tudo tava resolvido por causa do Neo, que não viu o novo perigo que o Oráculo avisou. Então, acabou gerando o fim de Zion, e por isso que a gente não tem Morpheus também, né? Tá ótimo. Não sentiu falta nenhuma. Beijo, Laurence Fishburne. E aí eles estão agora com morango, não sei o quê. Aí, por exemplo, a questão da você ter a idade, você ficar preso assim. Ah, eu agora sou maduro ou eu sou acomodado? Porque é diferente. Pro que ela passou, pra quem passou, é tipo o Brasil, pra quem viveu, que tinha que ficar segurando um saco de leite, porque ia ser remarcado no mercado... Se você não ficar segurando a sua mão, é muito fácil reclamar do governo, né? Que dá bolsa escola, que dá bolsa família, que dá, né? Abre universidade pro pobre. Você começa a achar, quem nasce nessa situação nova, já acha que é pouco. Eles querem mais. Agora, quem era a pessoa anterior, tá feliz com o que tá. Isso é muito comum, né? Acho que isso é ser humano. Isso é ser humano. É isso. É, mas aí a gente tem que... É aquela questão, a gente não pode querer, não era melhor a gente querer evoluir? E aí é isso que eu acho maneiro, que quando depois tem toda a confusão lá, a treta que mais pra frente, que eu achei que a Niobe ia falar assim, manda o pessoal atrás pra poder estourar essa nave, pra poder a gente manter isso aqui, ela fala, foda-se, é o ciclo, ela aceita que, tipo assim, as coisas têm que continuar se movendo, as coisas não podem parar de se mover, entendeu? Eu acho que é uma coisa, mais uma coisa filosófica, né, porque... se existe regras no universo e o universo é perfeito, a gente morrer é muita perfeição, porque as novas gerações vêm exatamente é renovação. A revolução, exatamente, porque senão é isso, a gente vai sempre ficar se apegando ao que a gente tem com medo de voltar a um passado obscuro. Não, e sem contar também, Amanda, isso que você falou foi muito profundo, de verdade, porque se você parar pra pensar, a gente vive num mundo onde os recursos são limitados, né? Sim. A gente tem. A escassez é uma realidade. Então, se todo mundo vivesse para sempre também, esses recursos não se renovariam, né? As novas pessoas não viriam para poder avançar a tecnologia, avançar formas de cultivo, mudar o status quo, etc. E até novos pensamentos serem formados. Mudar é uma cadeia de sequência de aprendizado também. E os recursos acabariam, fato, tipo, água, comida, poluição seria, tipo, muito maior, porque você aumenta a população, todos os problemas que a população tem, eles vão aumentar exponencialmente. Então, é interessante você ver como o pensamento da Niobe, e por isso que eu gostei tanto da personagem, porque no início ela era aquela pessoa mais dura, né, porque, pelo que a Erika falou, ela viveu toda aquela época de merda que os três Matrix iniciais mostram, que era bem zoado, pra quem não tava na Matrix, principalmente. E agora ela tá numa situação super confortável ali em Io. Ela tá ali liderando, eles têm comida, eles têm água, eles têm tudo que eles precisavam pra viver. Só que ela entende que a gente precisa evoluir, não tem como ficar parado, travado sempre nisso aqui só porque tá bom. Sim. A gente pode ter algo melhor, entendeu? E aí quando ela apoia a galerinha nova lá, a Bugs e o time dela, pra poder ir atrás do Neo e atrás da Trinity, fazer o rolê todo, eu achei muito foda, achei muito da hora. E eu achei mais foda ainda pegar a Niobe. Sabe por quê? Sim. Porque a Niobe era Bugs da época dela. Ela Sim. que deu a nave pro Neo. Ela que bateu de frente com todo mundo. Ela que era a pessoa que ia lá e fazia as merdas pra poder o negócio andar, e ela queria fazer acontecer. Tanto que tem um jogo dela. Só Sim. que ela se tornou aquilo que ela era contra. E aí, meio que no final, ela dá uma volta e fala assim, cara, a outra mulher chega pra ela e fala, ô gatinha, o que você tá falando, Miss Bumbum? Você era essa pessoa. Uhum. Você era... Acorda, sabe? Tipo, você não é isso. E eu acho que meio que é legal ser ela, porque se fosse o Morpheus, não ia ter como ter essa reviravolta, sabe qual é? Porque o Morpheus nunca teve outra face, ele só tem uma. Ele é o Believer, acabou. Ele é ver o Neo, acredito, foda-se, explode tudo. Vamos mandar a nave fazer acontecer. Ou talvez ele prendesse o Neo pra não deixar tirar a Trinity, porque ele acreditava no Neo, não acreditava na Trinity. Uhum. Então, talvez fosse uma treta muito maior. Alguém tá com um ventilador, alguma coisa fazendo... Eu tô, porque tá muito quente aqui no meu quarto. Não faz comigo, não. Tá, mas não tem como botar de algum... Não, tem que bater o vento tá. E ir, senão... Tá, então vamos ficar um pouquinho em silêncio. Pra poder esse vento bater e eu tentar tirar depois, porque tá muito. Valeu, peguei. Então, isso foi muito legal, mas voltando pro início, que eu amei o Change na Warner. Então, gato, né, Neo está trabalhando. Você viu que aquele menino de DL World que tava em Matrix? Quem? Ah, sim, o menino que mora ali na casa com as garotas. Carguei. Uhum, então, carguei que ele é gay, né? Você não... Carguei. O asiático. Então, asiático. E aí... Ai, nossa, o incel! O incel, amigo do Neo! Ai, meu Deus! Precisamos falar sobre o incel. E aí, o incel vai lá, olha só, o chefe tá chamando. Jay Groff tá chamando. Tá se cuspindo todo, que nem Hamilton tá te chamando. Aí, foi lá, na sala de Jay Groff. E aí, Jay Groff, olha, Neo, tem uma notícia pra você. A parada é a seguinte. Uma boa ou vai uma ter ruim? Uma boa ou ruim? A boa é que chamaram a gente. A ruim é que vai ter Matrix 4. Quê? Tum, tum. Aí eu, quê? No cinema. Aí, então, vai ter Matrix 4. E aí, mas não tem mais história pra contar, meu amor. Não tem. Não, mas vai ter, independente da gente estar ou não. Ou a gente vai lá e faz, ou alguém vai ganhar dinheiro e vai estragar a porra toda que já tava fodida, já tava estragada. Vão pegar e vão fazer. O Elon Musk vai botar alguém pra fazer. E aí, fudeu. Então, é isso. A notícia é essa. E aí, o Neo começa a dar um surto, né? E aí, o Tito fala um negócio que é muito interessante. Assim, gente, histórias... Aceita. Histórias nunca têm fim. Elas, né? A gente pode contar o tempo inteiro as mesmas histórias de um jeito diferente, com nomes diferentes, com caras diferentes. Ele fala isso sobre ele, porque ele é o Smith. Ele fala isso sobre todas as histórias que a gente viu hoje em dia. Não Sim. tem nada de novo sobre o sol. Você vai lá e fala que um filme é lixo, o outro é ruim e o outro é bom. vai reparar, são as mesmas histórias sendo contadas over and over again. O negócio é coisa original, a gente... É difícil. O interessante é como isso é contado. E eu achei do caralho. O filme pode fazer zero de bilheteria, foda-se. Pra mim, o filme é foda porque ele aborda o seguinte: ou eles vão fazer, a gente vai chegar e vai fazer, vai ser um fracasso ou não, foda-se, mas a gente vai contar a história que a gente quer contar. Pelo menos isso. Você topa? Acho que todo produtor hoje em dia quer pelo menos isso, porque fazer sucesso... Pô, o Villeneuve com Duna, o chato lá do Nolan, todo diretor, ele tá lutando o tempo inteiro por isso. Porque quantos Snyder Cut a gente precisar na vida? Porque toda hora tem uma versão que o diretor fala que não era bem assim o filme, não sei o que, lá, porque o estúdio, lá, ou então uma continuação totalmente desnecessária que o estúdio pega a continuação do Exterminador mesmo. Pra que fazer essa merda da Daenerys? Todo mundo queria ter essa moral do Nolan, do Snyder, de fazer um filme. Você quer que eu faça o filme do jeito que você quer? Blockbuster pra ganhar dinheiro? Toma aqui. Agora eu vou fazer a minha versão como eu queria fazer. Ah, toma aqui dinheiro. Faz aí, Snyder. Você quer fazer mais um TV? Toma aí, ó, mais dinheiro. Todo mundo queria ter essa moral, mas não é assim, né? Não é uma realidade pra todo mundo. E eu acho que nem o Snyder teve essa moral. Ele só ganhou essa moral por causa de todo o rolê que rolou com a vida dele, né? Então teve todo o drama familiar que fez com que ele tivesse esse green card, esse passaporte para o amor. Porque se não fosse isso, ele não teria. Né? A filha dele se morreu e tal, e aí ele teve que sair. O Josh Whedon foi também cancelado. O filme do Josh Whedon, polêmico, eu não gosto, tem gente que gosta. Eu gosto. Não foi tão bem assim, entendeu? Então, teve vários fatores. Os fãs da DC também não estavam tão satisfeitos com aquela versão. Aí rolou pressão de 2 anos de release de Snyder Cut. Então os atores estavam afim. Uhum. Então, meio que tinha ia dar dinheiro, principalmente, né? E tinha um público, né? Então... E também a Warner tinha acabado de lançar a plataforma de streaming deles, que era a HBO Max. Então eles falaram, beleza, vamos fazer então, é mais um produto pra nossa plataforma. A gente quer que a galera assine essa porra, vamos pelo menos lançar o que eles estão pedindo. É, isso é o Warner Bom como Mulher Maravilha 1984, gente. Fazer o que? É isso aí. Mas eu achei legal assim, isso dentro. Cada um, que se fosse um qualquer um, na verdade, um cada um. Se fosse um diretor qualquer um, o nego ia falar, ah, tá bom, whatever. Foda-se, que você tá indo. Mas eu achei legal essa parada deles zoarem a Warner e mostrarem, tipo, cara, se vocês estão enchendo a porra do saco, vocês vão fazer esse filme de qualquer forma, que seja pelo menos o filme que eu quero fazer. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode não ser o que você tá esperando, mas vai ser o que eu vou entregar. E a mulher foi lá e fez o filme que ela queria, lançou da forma que ela queria, e falou, pô, mas foda-se. Ela fez o que ela queria fazer, entendeu? Então, é isso. É sobre isso, né? Uhum. E aí vem o incel, o Zão lá, amigo do Neil, esqueci o nome dele lá, Jude. Incel. Judas. Gostaram do Judas? Eu gostei, que sabe o que aconteceu nesse filme? Uma coisa que o pessoal ficou reclamando muito, eu amei, foi que ela foi quase literal em tudo. Ela escreveu tudo com todas as linhas, pra poder não ter espaço pra gente falar assim, então isso aqui é... Ai, gente, aquele início do Brainstorm, tocando White Rabbit. Ai, não, porque é sobre cultura trans. Ah, não, é sobre armas e não sei o quê. Ah, é sobre... É basicamente as pessoas fazendo isso com Matrix até hoje. Matrix é sobre... Foda-se. Tipo, você pode falar sobre o que você quiser, mas, tipo assim, não é exatamente sobre o que você tá pensando. É muito mais do que só um ângulo. E as pessoas fecham tudo num ângulo só. Ah, não. É tudo sobre trans. É sobre transição. Ah, não. É sobre armas e não sei o quê. Não, a gente tem que... Aquilo foi foda. A gente tem que inovar e trazer algo que vai mudar... Que todo mundo tava falando isso, né? Se Matrix não trouxer nada que inove igual Bullet Time, uma merda. Gente, não tem como mais recriar isso. A gente tá no ano 2021. O que que tem pra se inventar mais, sabe qual é? Pode surgir alguma coisa muito grande? Pode, mas, tipo assim, demora pra aparecer uma coisa gigante que vai mudar o cinema. Você acha que Avatar vai mudar o cinema? Não vai, caralho. Não, Avatar já mudou o cinema. Ponto. Mas não vai conseguir de novo. Agora já foi, filho. Agora, então, mas é difícil... Mas é difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. As pessoas estão colocando uma expectativa muito grande nesses Avatar aí que vão vir. Mas assim, eu acho que vai ser um filme assim visualmente lindíssimo. Ok, vai ser maneiro. O cara é muito competente nisso. Acho que vai ser maneiro de ver. Só que não vai ter nada tão inovador como a criação do 3D. Sim, porque naquela época que Avatar foi criado, cara, tava do 3D utilitário, o 3D. Não é o 3D. Sim, só por ser 3D. Que a galera botava o óculosinho, eu lembro quando eu fui ver Avatar no cinema, botava aquele óculosinho, os negocinhos voando, todo mundo tipo assim, caraca, que foda. É difícil você fazer algo que tenha até hoje não tem filme. Quantos filmes estão assim hoje em dia? Não, que aproveitar essa tecnologia. Não só tem, desenho, entendeu? E também foi uma tecnologia que nasceu, bombou e morreu, porque hoje em dia só desenho é feito em 3D. Porque é muito mais simples de você fazer dentro dessa tecnologia. Mas, tipo, filme... E o filme 3D é tudo transformado. Nenhum filme é gravado em 3D, quase. Exato. Tirando o Resident Evil icônico, que tem um dos melhores 3D. Porra! Resident Evil 4 e 5, puta que pariu. Filmes épicos. O melhor uso de 3D num filme live action são nesses filmes. Pode ser uma merda? Pode, mas é foda pra caralho. Eu vi no cinema 4 vezes e se voltasse eu veria de novo. Porque o machado do bichão vindo na minha cara. Puta que me pariu, delícia. E aí, depois de falar isso tudo, né? Vem a parte que o Morpheus vai atrás do Neo e o Neo tem uma síncope, né? Porque ele, olha, aqui ó, vambora, tamo com pressa. Aqui ó, o espelho agora, tá? Não só tem meu telefone, é espelho, só vem. E eu gosto que o cara fica imitando o tom de voz do Morpheus. Aí ele fica assim, ó. Olá, não sei o quê. Aí, não, acho que você ia se sentir confortável se o Morpheus fizesse isso, né? De repente, não sei o quê. E aí ele usa essa frase depois, tipo assim, ó. Nada conforta mais ansiedade do que um pouco de nostalgia. E é as verdade. Pessoas foram no cinema com esse pensamento. E quando chegaram lá e tava tudo revirado... Putz, não é o meu Matrix. Só que isso é Matrix, cara. Sim, isso continua sendo um filme nichado. Porque, assim, quem gosta de Matrix é quem viveu aquela trilogia, todo aquele hype, que foi muito maneiro, não sei o quê. Isso aí é pra essa galera aí. Mas porque a galera nova mesmo, duvido. E mesmo assim, pra galera nova que... entendeu que a revolução de Matrix era a revolução de pensamento, era a revolução de bullet time e tiro. Porque quando uma pessoa chegou lá e não teve isso... Não, eu vi muita gente velha reclamando disso. As pessoas foram lá achando que ia ser uma parada só nostalgia. E aí quando eles viram que... Ah, não, é textão. É não sei o que, gente. Matrix é contestar a realidade, porra. Gente, mas teve de tudo. Teve nostalgia, teve textão, teve ação, mas reclamaram de tudo, eu gostei, né? Eu gostei muito desse filme. Muito foda. Eu acho que, tipo, assim, eu tenho que falar, eu acho que talvez os atores mais antigos, eles estavam com uma certa dificuldade de luta, não os mais antigos, eu acho que o Keanu Reeves, ele tava com um pouco mais duro, porque eu vi John Wick recentemente, John Wick ele tá muito foda. Então, mas eu tava acho que era proposital. Sabe eu por quê? Acho também. Eu porque também acho, ele era. Porque era pra mostrar que ele era fraco e a Trinity era foda. Não sei porque... se por isso, mas. Eu concordo. Sim, porque ele pode lutar mais, a gente sabe que ele luta mais. Mas parece ele tá velho. Não, e outra coisa também que eu tava pensando, que eu revi o filme hoje. O pessoal reclamou muito do poder dele ter mudado, do poder dele ter virado meio que um escudo, né? Que repele as coisas. E, cara, isso é uma parada que eu achei do caralho. Sabe por quê? É a gente na internet. Se a gente não criar um escudo pra gente repelir as paradas, tipo o final, que tem uns bots... A gente vai misturar tudo, gente. Os bots caindo, tipo... Aí a menina falando, eu odeio bot. E assim, cara, é tanta merda. A Niobe fala, tô ouvindo esse barulho que você saiu da Matrix, tá ouvindo ainda? Esse é o barulho da guerra. Esse é o barulho da internet. É hate. É gente merda sendo elevada a ídolo. É gente que não fez porra nenhuma sendo hipervalorizada. Opinião discordante que você não pode discordar, sabe? Aí a pessoa inventa um rolê aleatório de fake news. Daqui a pouco uma vem dar uma opinião e já cria uma fique da própria cabeça dela que ela mesma acredita. Que Matrix fala sobre isso também. Que você... Qual é a realidade? Porque a realidade é o quê? As pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E elas compram então... isso e foda-se. E aí é tanta coisa vindo ao mesmo tempo, esse barulho da internet, esse barulho ensurdecedor da vida, que a gente está conectado, a gente não consegue mais se desconectar, não é? Né? Eu não estou falando, pregando, desliguem seus celulares, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se a gente não conseguir repelir um pouco isso, conseguir ver um pouco a distância, não é viver na sua bolha, mas você conseguir dar uma... ver, mas tentar não ser atingido, porque se você é atingido, você vai lá e discute. Você vai lá e vai lá no post da pessoa e responde. Você vai lá e dá RT e xinga. E aí isso só vai aumentando o ruído, sabe? Então, pra mim, o Neil, ele virou esse cara que ele é o... que ele tá ali pra proteger a Trinity dela, com o poder dela, ir lá e fazer a merda acontecer. Então, sim, eu acho que eles quiseram trazer esse ponto, mas a impressão que eu fiquei com essas cenas dele só com o escudão, boladão, é que eu acho que eles não tiveram o tempo, talvez pela pandemia, de treinar de fato as lutas. E aí falou, cara, bota ele com um Kamehameha na mão, um poderzão na mão do Wolf, pra afastar os outros, fazer o escudo e vambora. Porque eu acho que todos os outros estão lutando, a Bugs luta, todo mundo luta. Sim, mas só ele que quando uma, ele junta com a Trinity, também é um poder de repelir. Tem um contexto. Não, tem um contexto, mas por eu isso confesso. Que eu, Darlan, eu não achei... no meu coração de fã de Matrix, que queria ver eu confesso que eu esperava ele lutando um pouco mais, eu esperava. Mas não, eu achei, ficou... por incrível que pareça, não, eu achei a luta ficou... dele com o Morpheus foi boa. Ah, mas foi a não luta, foi... né? Porque com o Smith não foi boa a luta. Não achei. Mas a do Smith foi a nostalgia, né? A do Smith foi basicamente um repeteco da luta com o Smith e explicação. E também tem, assim... tem tanta gente boa lutando bem nesse filme que é muito fácil de destacar. Não, exato, entendeu? Porque quando, por exemplo, você compara... porque a Bugs, eu preciso falar dela porque eu achei a personagem dela muito foda. Vamos esclarecer, Jessiquinha, maravilhosa. A única coisa que prestava em Punho de Ferro. Pelo amor de Deus, tragam esta mulher de volta como a nova Punho de Ferro. Matem esse homem. Só traz ela e fala, fulano morreu, ela é a nova Punho de Ferro. Porque Punho de Ferro pode ser várias pessoas. Marvel? Anota. Vamos falar, multiverso. É o Punho de Ferro do multiverso. Não precisa nem multiverso, gente. É só ele morrer. O Punho de Ferro passa de uma pessoa pra outra. É, mas eu adorei essa menina. Eu achei que ela tá muito bem, tanto na parte de ação, quanto na parte da história. E ela é muito carismática, sem forçar. Demais. Ela não precisa sorrir pra você comprar demais. O carisma dela, sabe qual é? Ela tá perfeita no papel. Então, todas as cenas dela, com o time novo dela também, que é muito bom, que é a galera do... Ai, eu amo muito o povo de Sunset, gente. Eu acho eles todos tão carismáticos. Quando o Neil vem lutar, aí, tipo, meio que eu achei que ele poderia ter entregado um pouquinho mais. Mas pro contexto do filme, que, tipo, ele tava muito tempo parado, que ele tava tentando recuperar... Ele quase morreu na volta. Quase morreu. Aí eu falei, não, gente, é a jornada, né? Então, mas é isso que eu achei legal. Eles conseguiram botar dentro da história... o porquê dele não... entendeu? Sim, mesmo que seja... sim. Pode ser por causa da pandemia, pode ser. Mas eu consigo ver, tipo, ele repelindo um bot. Cara, é muito, assim... sem contar também maneira que... em português, trazido como gado. Olha o gado. Eu amei. Mas essa cena dos bots caindo da janela como se fosse bomba... eu achei um pouco. Eu achei foda. Eu achei um pouco problemático. Eu falei pra Erika isso. Eu falei assim, cara, quando eu achava assim que não podia ocorrer mais nenhum absurdo nesse filme, me vem botes, bomba, pessoas caindo do céu. Cara, eu achei problemático. Foda. Porque por mais que eles mostrassem que eram dados, né? Tipo, quando caía, grava aquele negocinho verde de dados, eu achei um pouco porque... sei lá, eu, graças a Deus, eu tenho uma mente sã e, né, não penso em nada disso, mas eu achei um pouco problemático no sentido de você ver pessoas levantando, pulando, tipo assim, mostrando, se suicidando, mas sabe? Então, mas pessoa que tem uma cabeça meio fraca, eu fiquei meio preocupado. Sim, eu não achei problemático, essa parte eu não achei problemática. Se é pra problematizar, é mais fácil problematizar o Neil, porque ele tenta pular sem poder, duas vezes. Não, né? E ele escolhe pular. Joga, o bot não é. O bot não é a escolha deles. O bot é uma coisa que, entendeu? Então, pra mim, é mais problemático. Eu tô falando do visual só. É o visual. Mas, assim, eu tô falando da escolha. Agora, totalmente a razão. Agora, sabe o porquê eu achei foda? Porque o bot. Porque o bot é a representação da pessoa que segue o fluxo. O enxame é isso, segue o fluxo. É o gado cego, é a pessoa sem nenhuma motivação. Você não sabe por que você tá fazendo. É aquele, ah, você segue seu amigo, então você pula na linha do trem com eles. Sabe qual é? O bot, uhum, ele é simplesmente, ele é mandado, ele levanta, ele vai lá, ele faz. As pessoas se jogam em frente de bala, as pessoas discutem na internet, as pessoas ameaçam gente de morte por causa de gente que eles nem conhecem. Quantos bots aparecem do nada na internet e ficam fazendo isso? Então, pra mim, isso foi muito foda, porque assim, o bot é um bagulho totalmente sem cérebro, que se joga sendo robô, e é um robô que só fica se jogando e te explodindo de coisa. E eu achei do caralho, assim, a sacada. Não, eu achei a sacada excelente. Ah. Eu achei a sacada excelente, só achei visualmente impactante. Tá ligado? Eu achei, eu fiquei preocupado. Procurar alternativas menos gatilhosas. Porque eu amei. Como a Erika falou, foi foda. A representação, foda. Por que vocês não ficaram assim quando em Velozes e Furiosos a Cypher fez bots de carros e jogou eles em cima da família Toretto? Porque Matrix copiou daí. Não, mas se fossem carros... Vocês lembram? Jogando, dos carros? Boa, mas dos carros com gente dentro? Então, mas se as pessoas se transformassem em carro e pulassem, eu não ia ficar tão impactado. Transforma, caralho! Agora as pessoas, tipo assim... Ai, caralho. Uma pessoa do... Ah, o cachorro latiu, peraí. Ai, tá vendo? Teve gente que curtiu. Porque com certeza a Lana copiou de Velozes e Furiosos, a cena que os carros são jogados. A referência, né? Voltei, porque os bots aqui latiram. Mas, tipo, a pessoa levantando da cama, dormindo, tipo, pulando da janela e caindo pra poder matar eles lá embaixo, eu achei visualmente, me impactou. Eu fiquei assim, caralho. Eu também. Tá ligado? Falei, caralho. Que merda é essa que tá acontecendo? Eu achei que foi muito bom, eu achei que foi uma escalada muito foda. Eu vejo Velozes e Furiosos, né? Então, pra mim, quanto mais escalar, melhor. Eu acho que faltou espaço. E aí tem uma outra frase também que eu gosto do analista, que é tudo, né? Que o analista é um amálgama da oráculo com o arquiteto, né? Porque o arquiteto só via números e o oráculo só ficava pesquisando as pessoas, mas no final acabou se revelando uma traíra das máquinas. E aí ele fala que como é fácil controlar as pessoas, entendeu? Porque elas não se baseiam em fatos. Os fatos elas criam com base no que elas acreditam e foda-se. Então, tipo assim, se você vai lá, é o que ele faz na terapia do Neil. Não, Neil, com certeza. Você não é louco. Ele enreda, né? Como a Bugs também fala, o weaponize, né? É tipo, ele pega as suas ideias, as coisas que você faz e simplesmente transforma em armas contra você mesmo. Tipo, quando ele pega a história do Neil e transforma... Cara, o cara viveu aquilo ali, ele fez um jogo, trabalha na empresa do jogo, o nome dele é Thomas Anderson, e assim, como assim ninguém sabe? Como assim... É óbvio que é mentira, é óbvio que é loucura dele, porque, tipo assim, nunca que isso vai ser real, tá muito na cara pra ser real. E mas as coisas hoje em dia... Fala, né? Ele fala assim, não, por que ele me colocaria trabalhando numa empresa com o nome de Thomas Anderson se isso fosse mentira? Não faz sentido você dizer que... Quanto mais à vista, tá mais ligado? Invisível, cara. Hoje em dia, quanto mais à vista, mais invisível. Porque tudo se perde num mundo de coisas, sabe qual é? E aí ele fala assim, você sabia que esperança e desespero tem os códigos idênticos? Tipo assim, eles levantam umas paradas, tipo assim, a gente só se mexe ou porque tem esperança ou porque a gente tá desesperado. Se a gente tá acomodado, a gente para. Entendeu? Acomodação. Então, tipo, cara, é muito legal essas paradas que o analista levanta, porque ele realmente coloca assim, tipo, a gente sabe que é do ser humano, mas a gente é só assim, é do ser humano. Não, mas é real. Isso aí é só sim, uma constatação. É uma constatação, mas assim. Mas e aí as pessoas vão lá e aí eu volto de novo, vão ver um filme desse que tá querendo contestar o próprio filme, sabe? E aí elas acham que, ai, não. Porra, Lawrence Fishburne voltou. Cadê o Smith, cara? Sabe? Tipo, gente, vamos move on, sabe qual é? Sim. É a questão de ser acomodado A questão dos problemas é a questão, é também a questão de ser acomodado, né? Muita gente fala assim, caraca, eu não acredito que eu tô passando por esse problema de novo. Gente, olha só, se você não fizer nada diferente, se alguma coisa diferente não acontecer na sua vida, você vai continuar tendo os mesmos problemas, talvez com diferentes pessoas ou em diferentes situações, mas os problemas vão ser os mesmos, porque ou você aprende com aquele problema e move a vida, ou você vai ficar nesse loop infinito. Então... Que mostra no filme, o loop do Neil fazendo esteira... Aí acorda, vai trabalhar, todo mundo na internet, aí ele vai, joga videogame, e aí volta. Tipo a gente, né? Reclamando todo dia do DBD e jogando DBD todo dia. Não para de jogar DBD. O loop vai continuar o mesmo, a gente vai continuar reclamando. E o DBD vai continuar ruim, entendeu? E a gente vai continuar comprando roupinha... E xingando a Behavior. Aí a Behavior joga uma migalha pra gente de uns negócios ali. A gente... É. O Glory Point do Buba. E a gente continua jogando DBD. E é isso aí. Não, e aí tem o seu amigo do Neil, que ele. Cara, eu achei muito bom. Ele vira a Trinity, entra na cafeteria, né? Dessa cafeteria que é Simulate. Adorei. Simulate, que muda, né? Ela muda de forma, aparentemente, porque aparentemente ela parece uma cafeteria moderna. Mas depois, quando a Sati é atendente, é uma cafeteria toda de madeira. Isso. Tipo, então ela também não é a mesma cafeteria sempre. Muito doido, sim. Que é aquele cara de Sunset, que é o atendente também. E aí ela entra ele. Pô, aí, a Milf, que a gente queria, né? Caraca, o cara é muito céu, mano. Ah lá, olha a Milf aí, que tu queria fuder, não sei o quê. Aí o Neil, porra, cara, que isso aí? Ele, calma, cara, eu fui criado por máquinas. Tananana. Basicamente, né? O incel foi criado por máquinas. São pessoas que realmente não tiveram convívio com o ser humano. Elas ficaram o dia inteiro no videogame. Desde pequeno, e vendo TV e acreditando que, sei lá, era o Neil. E aí elas simplesmente não viveram o mundo. Porque... Não sabe lidar com o ser humano. O cara chega lá todo. Então, esse aqui é meu amigo, não sei o quê. Tipo, se achando o fodão, sabe qual é? Tipo assim, cara, se manca, filho. E aí, para no final, ele doido. Realmente. Não, e no final, realmente, ele era feito por máquinas. Mas assim, cara, é muito isso. O incel foi muita criança que deixou o mundo de lado e ficou presa no mundinho dela. E ela acha que o mundo deve algo pra ela, sabe qual é? Aí a Trinity entra lá, mas a Trinity não é a Trinity. É a Tiff. Tiffany, né? Tiff. Não, pior, Tiff. Tiff que, pô, Tiff é doença venérea, né? É, e o Neil, ele parece que ele não sabe quem é essa mulher, mas ele tem uma conexão com ela. Ah, mas de anos? Super, mais em céu do que isso. Em céu pra caralho. Stalker em céu. Fazer ir numa cafeteria todo dia, no mesmo horário, porque você sabe que aquela pessoa tá ali, vai aparecer ali e tal. Só 20 anos, Amanda, que ele tá fazendo isso. Sim, e eu amo que o incel, o amigo dele, fica assim, cara, peraí, não, você vai ficar mesmo aí só olhando, não sei o que. Não, vamos lá, não vou lá pra você, gente. Eu acho isso o fim do mundo. Você tá olhando uma pessoa, aí vem outra pessoa e fala assim, ah, quer falar com a pessoa? Peraí que eu vou dar um jeito. Gente, calma. É, o meu amigo quer falar com você. É? Caraca, eu acho isso muito incel. Nossa, eu fico com ódio. Um ódio quando vejo essas coisas. Mas no caso de Matrix eu achei engraçado, né? Porque a representação do incel tá 100%. Do incelzão com o incelzinho. Exatamente. E aí vai lá falar com ela, e aí ele vai, tipo, todo sem graça, falar com a mulher pela primeira vez depois de 20 anos. E aí descobre o quê? Que a mulher tem filho, tem marido. Caralho, quem poderia prever, né? 20 anos a mulher devia estar fazendo o quê? Esperando por ele, né? Claro, pois é. Porque eu acho que ela até ia esperar pouco, né? 20 anos. E aí aparece o marido dela, que é quem, dona Érica? Putz, eu pirei do cinema quando eu vi. Exatamente. Porque nessa primeira vez eu acho que o marido não aparece. Aparece na primeira vez? Não, na primeira vez não. Ele aparece na segunda. Na segunda. Eu acho que é. Aí eu vi o cara entrar, eu voltei no cinema, falei, Darlan, você vai ver o filme hoje, você tem que ver um negócio comigo, não sei o que, não sei o que lá. Darlan possivelmente achou que era uma coisa super foda. E eu toda em céu, né? Porque eu sou em céu. Ah, fui criada por máquinas. E aí, o que acontece? Darlan voltou. Darlan, o cara não era o diretor do John Wick, o marido da Trinity? O Chad Stahelski? Aí o Darlan, não sei. Eu falei, bacana, deve ser, né? Aí eu, não, mas peraí, eu vou procurar uma foto dele. Porque quando o Matrix saiu, não tinha o nome das pessoas no IMDb. Pra não dar spoiler. Mas e eu aí... sabia que ele ia participar antes do filme sair. É, mas eu não sabia. Mas eu vi o cara, eu falei, é ele. Aí eu mandei a foto pro Darlan. Darlan, não é ele? Aí o Darlan, é, parece. E eu, caralho, é ele. Sabe por que que é ele? Porque ele foi o dublê do Neo na trilogia original. Lá, lá, lá. Em céu, céu, em céu. Olha o velho em céu, né? É assim. Faz aquela e a louça suja na pia, né? E o Darlan. Cagada. E o Darlan, assim, lixando a unha. Interessante. E a caixa de areia do Chandler lá. A criança toda cagada. E como? A pessoa gritando no Twitter que... Ah, eu descobri só eu no universo descobri que o Chad era o Chad. Caralho, que referência. Uma referência de merda. E ninguém entendendo, mas... E ninguém se importando, porque não faz diferença nenhuma. Mas era o seu momento. Era o meu momento em céu, assim, de porra, eu sou muito referência, meu. Puta merda, meu. Eu não sei se... Eu odeio aquelas crianças, vou já logo avisando. Crianças foram ótimas, porque eu odiei elas desde o primeiro minuto. Porque não são, né, criança, né? São bote. Depois dessa cena, as crianças correm no prédio e se jogam. Mentira. Caralho, aí ia ser pesado. Ai, pesado, pesado. Pesado. Sim. Ah, é. Mamãe! Não, gritando, elas parecem na janela, gritam mamãe, pulam, ela atropela eles de moto. Ah, eu gostei disso, ela ser motoqueira. É, motoqueira que porra, né? A Tiff, ela cuida, né? Ela restaura a moto e tal. Aí tá lá, super descolada, com corte de cabelo jovial. Faltou. Mas não é ela, você viu? Você viu que não é ela? Ela é uma velha loira de cabelo comprido? Sim, sim. É. Tanto ela quanto o Neil. Né? Pô, mas então... o Neil, ele é pior ainda, porque ele é um velho que fica gordo. Mudando de forma. Porque quando ele tá recebendo o prêmio, ele é só um cara com uma idade assim avançada, careca. Quando ele vai pular e a Bugs vê ele pulando e vê a cara do Neil. Quando eles acham ele... Depois, ele já é uma versão robotizada daquele cara. Já é uma outra versão. É um cara barbudo com cabelo. E aí eles explicam que toda hora eles mudam a cara dele, né? E ninguém vê a cara dele igual. Todo mundo vê a cara dele diferente. Por isso que eles nunca conseguiram achar ele. Eu achei ótimo que o Smith fala assim... Nossa, como o tempo te destruiu, amigo? Fala assim, essa nova atualização fez maravilhas comigo, né? Porque ele é o Jay Groff. Eu achei um pouco exagerado essa luminosidade aqui no meu olho. Ai, eu achei um pouco. Mas, né? Ah, e a Naomi também fala sobre isso. E tem umas referências legais sobre a questão da idade. Que ele volta, né? Aí ela fala, é você mesmo, né? É. Se passaram 60 anos e você tá com essa cara... É uma coisa meio que no Reeves também, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a briga do Smith com o arquiteto. Quando ele chega lá, que eu achei que o Neil Patrick Harris ia chamar o Jay Groff, ia falar que a minha Michelle era analfabeta. Ia dar umas ofensas assim, meio tipo... Pesado, pesado. Não sabe ler, uma briga mais... Porra, né, mas cara, mas aí o filme ia ser censura. Ia ser censura pesada. Eu ia gostar porque tem referência de Glee e aí a galera ia se identificar e falar, pô, agora é foda. Não, não sei. Não sei. Se de repente rolasse um intercâmbio, talvez. É, e aí, o que acontece? Eu achei bom o Neil Patrick Harris como Smith. E eu gosto de todos os atores que fizeram atores que já... Ele é o arquiteto, o Neil Patrick. Não, eu falei o Jay Groff como Smith. Não, você falou o Neil Patrick. Ah, Neil Patrick Harris como Smith? É. Ah, tá. É isso. Não. Ah, gente, é as gays lá, bichas com rixas. E aí, né? Titi, aprende a usar as gays direito, tá? Então, eu gostei do Jay Groff como Smith porque ele faz a mesma coisa que o cara que eu não gosto faz com o Morpheus. Ele consegue emular o Smith, mas ao mesmo tempo ele não tá emulando o Smith, sabe qual é? E eu gosto dessa coisa assim, lembra, mas é, mas não é. É, mas não é. Confesso que quando ele gritou Mr. Anderson, eu achei cringe. Foi, porque... Achei cringe. Foi meio pra... Eu acho que foi meio pra poder realmente, tipo... Cara, não é o mesmo cara. É. Não é, tem que aceitar. Isso, porque não precisava. Cringe. Se eles não fizessem, ia ficar mais até mais palatável. Mas eu acho que foi uma coisa meio pra chocar mesmo, pra você falar assim, ó... Não vamos exigir que o cara seja o outro, porque não vai ser, galera. Então, né... Não vai. Mas eu pouco me importei com essa luta que o Dallan falou que ficou incomodado, porque... Pra mim, esse personagem era completamente descartável. Acho que ele fez... Mas ele era o Deus Ex Machina pra poder terminar o filme, Amanda. Sim, sim. Porque isso é uma coisa que eu tenho que falar. Se o Smith foi um mal necessário, porque senão era um filme muito grande, com muita coisa pra contar, e ela falou assim, cara, eu vou contar a história até onde der, quando não der mais, eu meto o Smith no meio e foda-se. E o Morpheus também, eu tava meio que não ligando. Achei engraçadinho e tal, mas... Mas ele foi legal, porque assim, foi o que eu falei pro Darlan. Eu gostei dele ser essa mistura, dele ser o cara que mete a porrada no Neil e mete o dedo na cara do Neil, não ser o cara que passa a mão na cabeça do Neil, porque se fosse, provavelmente o Neil não ia conseguir sair da Matrix, né? Sair da Matrix não, ele saiu, né? Mas ele não ia conseguir voltar a ter poder, né? Porque se ele não mexe a porrada nele e não bota o dedo na cara dele, ele não ia tomar uma atitude. Mas eu achei legal que chega a determinado ponto, esse cara some. Então, tipo assim, não é aquela parada assim, vamos meter esse Morpheus aqui até a gente aceitar que ele é legal. Não! Ele fez o papel dele, depois ele só vai fazer a parada lá no cogumelo da Trinity, lá na cestinha, e acabou, entendeu? Ele fica de nanobolt lá do Ele fica fazendo o papel dele de um ótimo, né, de Dr. Manhattan das bolinhas. É, isso aí. Entendeu? Mas é muito rápido também. Ele aparece de bolinha, aperta a mão do Neil lá, depois ele aparece de bolinha, salva a Trinity, beijo... Acabou. Aparece numa cena de luta genérica que tem um monte de gente lutando também, que aparece mais o povo de Sunset do que ele, inclusive, naquela que... Gente, olha, tem uma coisa que eu preciso falar com vocês. Não vou falar com vocês. Não! Eu não vou cortar essa porra! Desculpa, não aguentei. Foi muito igual. Vai ficar. Vai ficar. Foda-se. É Matrix, é campo. É então, o que acontece? Eu... Foda-se. Caralho, foda, né? Só pra eu ter que cortar esse caralho. Desculpa, qual a minutagem dessa porra? Nem sei. Uma hora e 7 minutos de gravação. Olha que filha da puta. Então, aí, depois dessa falha da Matrix aqui, voltamos. A homenagem, porque teve muitas homenagens a várias coisas dessa ficção científica, como eu falei, Velozes Furiosos, né? Com os bots caindo com os carros. E teve homenagem ao grande ícone 3%, que foi a cena do Merovision inserido, né, digitalmente. Caralho, sim. Porque o povo do skate, o povo sintonizer, que é um pouco sintonia também, com roupa de farrapo, guerra dos farrapos, foi foda. A Lana gastou dinheiro todo nos botes, nos helicópteros, e aí botou Merovision filmando da França no fundo verde, vestido de palhaço, vestido de bate-bola, e os farrapos pulando. Caralho, hein? A primeira vez eu fiquei constrangido, a segunda vez eu ria tanto dele falando, tipo, caralho. Vocês estragaram tudo, criaram o Facebook. A gente conversava sobre música, a gente conversava sobre filme, agora a gente só fala essa porra desse Facebook de merda. Não, essa parte foi boa. Mas a luta... Mas a luta, puta que pariu. O pessoal pulando a cama elástica do Estrapalhão. Foi ótimo. Olha... Mas aí eles colocam a cena do Neil lutando mal junto com o Smith embaixo, pra quê? Pra gente achar que a luta do Neil é boa. Aham, sim. Isso, exatamente. É isso. Tem que fazer esse É o truque. Cara, mas essa parte foi muito away, sério. Foi muito, muito Foi camp. Parecia até o Halftime Show do Super Bowl. Tipo, nada a ver com... Sim. Parecia a Gaga pulando a cama elástica jogando a bola. Isso. Mas foi muito tipo assim, tá acontecendo as paradas na ordem, aí do nada fala, não, porque tem uma galera aqui que são exilados. É, que já tinha, que era a galera do Merovision, só que eles eram bem vestidos e arrumados. Da Matrix original, que tipo, perdeu tudo, né, quando a Matrix original foi acabou. De situação de barril, né, trazendo, né? Aí a situação de barril. Estão vivendo de situação de barril sem falta, sem dúvida. E aí, quando eles aparecem todo com os dentes podres, com os negócios, eu falei, gente, caralho, na minha cabeça, sabe o que que sou? Na minha cabeça veio todo Mortal Kombat 2, todinho. E começou a tocar Mortal Kombat na minha cabeça. Mortal Kombat! Pra mim parecia o elenco de Lemis. Les Miserables. Parecia, só que lutando. Eu fiquei esperando eles começarem a cantar. Não, mas antes dessa cena teve uma frase ótima. Porque claramente o cara de Sunset lá, o policial, o, como é que é o nome dele? Berg, o neologista. O neologista é aquele fãzão do Neil que é afim do Neil, né? Sim. Uhum. E é, aí ele tá isso, aí ele tá entrando nessa parte da do coisa que eles voltam pra tirar a Trinity a primeira vez, e ele tá com a Alex, que é a menina, a siririqueira que viu os gays pegar lá de Sunset, né? Esqueci o nome dela. Que tá ali pela Trinity. É, que tá Only Trinity. Tanto que quando o Neil aparece, ela nem aperta a mão do Neil. E é namoradinha de Bugs, né, também. Pra quem quis. Exatamente. E aí... no meu coração. E aí eles entram, e aí eu já acho muito foda na parte que o Neil sai a primeira vez que tem um trem com o Busan, outra referência foda, que é a luta do trem no Japão, e que eles começam a lutar e eles têm uma sincronia que ela deita por cima dele pra dar o tiro pra trás. Caralho, achei do caralho a coreografia ali do trem. Achei do caralho. E aí quando ela entra ali com ele, ela fala, e esse cara é mesmo o Neil? Porque ela tá, né? Quer saber da Trinity, né? E aí ele, então, ele tá mais velho, esse cabelo, essa barba, não tá, né? Não faz meu estilo. É, não tá ornando. Aí ela, mas olha só, você sabe que todo mundo aqui, né, morreu, né? Aí ele, não, mas é óbvio, a gente vai morrer, né? Mas, tipo, é isso, né? A gente tá com escolhido, a gente é coadjuvante, a gente vai morrer. E aí quando chega no final do filme, o povo puto porque não morreu ninguém. E eu, pau no cu, não morreu ninguém! Aê! Agora ninguém morre. Não, já morreu todo mundo que tinha pra morrer no outro filme. Já morreu todo mundo. Já morreu até o Morpheus. Gente, não vai morrer mais ninguém. E se isso tiver continuação, tem que ser com esse mesmo elenco maravilhoso. Vai morrer ninguém, não. Eu, hein? Não, ninguém sai. Ninguém sai. E a... Mas foi ótimo. Mas ele falando. Ele queria que ia falar assim, não, mas ele é o escolhido, vai salvar a gente. Ele, não, não, a gente vai morrer. Porque, né? É isso aí, né? O que a gente tá fazendo aqui? Ah, outra coisa que a gente tem que frisar, os robôs, né? C-Baby, queria o Funko do C-Baby. E eu gostei muito de Luminate, que é o gafanhoto que dá soquinho. Achei marcante, que é amigo do operador. O outro aqui eu não sei o que é, que eu não lembro. E tinha também Priyanka Chopra também, né, em CGI, também de Arraia, Priyanka Chopra. Foi tudo também. E aí, voltando, Merovingian aparece, faz essa participação super especial, que gravou de casa na França. Aí o pessoal, né, do Lixão da Mãe Lucinda lá, bate na galera. E aí eles vão atrás da Trinity, e aí vem o Bullet Time está à frente. Sim, é o Hamilton, né? Rewind. Né? Que aí o cara usa o Bullet Time contra o próprio Neil, que o Neil começa a entrar em Bullet Time, só que ele não consegue sair, né? E aí o cara fica na velocidade normal e o Neil naquela... Não. E aí vem mais uma explicação, né? Que aí tem essa parte também, que o Neil Patrick Harris é o rei da explicação, né? Ah, eu vi uma galera reclamando, tipo assim, ai, gente, esse filme é muito expositivo, muito textão. Eu falei, mas tem que ser, explicar. Porque senão... Aí eu falei, gente, mas se inventa. Se explicar, eu vou entender o quê? Eu já tava demorando pra entender algumas coisas, se eles não pararem pra me explicar... Eu vou ficar aqui viajando na tela. E outra coisa, se não explicar o Elon Musk e a filha do Trump bota no Twitter que, porra, a Matrix foi pra eles, né? Ah, é isso. Mas e também, gente, a obra é aberta. Você tem interpretação de várias coisas, mas tem coisas que você não precisa ficar filosofando. É só, né, seguir a linha de raciocínio que... E tem que aceitar um pouco também, né? Porque a obra é de uma pessoa. A pessoa quer falar... Ela, dessa vez, ela quer dizer sobre o que que é? Que ela deixou aberta outra vez e todo mundo cagou? Então. Mas ela tinha que explicar isso, porque ela ia explicar por que que o Neil e a Trinity voltaram, gente. Não, eu acho que foi super importante essa explicação. Quando ele explica a questão da energia que o povo cria pra eles, e o que mais cria a energia é a relação dos dois, né, do Neil e da Trinity, sendo que quando eles não eles estão próximos, mas não juntos, porque fica perigoso. Então ele mantém eles numa distância safe, segura. Um do outro, né, segura um do outro, pra eles poderem gerar essa energia, e a esperança deles conseguirem se encontrar e ficar junto de novo causa recordes e recordes e recordes de energia pra Matrix. Tanto que ele tá batendo recorde aí, ó, de faturamento. De produtividade desde, aí, né, ó. Produtividade chora, coach. Desde quando ele deixou eles dessa forma. Então ele desenha bastante. Quem falar que não entendeu é porque não tá prestando atenção no filme. E ele falando que custou a reforma de duas, foi caro, hein? Trazer vocês de volta foi caro. Custou a reforma de duas casas pra trazer. Mas assim, eu falei pro povo, vai valer a pena, vai valer a pena. Ouve o que eu tô falando. E ele fez isso, o oráculo ainda tava viva, né? E o arquiteto, ele tomou o lugar do arquiteto. E assim, eu gosto que é nessa hora que ele fala que... Você sabia que na linha de programação, desespero e esperança são bem parecidos? Porque a esperança e ao mesmo tempo, ali naquela cena, o desespero do Neo não tá tentando pegar a bala que vai matar a Trinity, tá gerando uma energia, ó. Milhões. E ele, com base nesses dois, ele começou a fazer isso, a replicar isso no mundo. Por isso que essa nova Matrix tá dando tão certo. Porque ele tá dando essa esperança e esse desespero que não tinha na outra. A outra, a primeira, era perfeita. Aquela que a gente viu era aquela deprê. A noite chega e com ela a depressão. Isso. Entendeu? E nessa ele dá esperança e desespero. Dá um pouquinho de esperança, desespero. É um pouco de droga, um pouco de salada, né? É o segredo do sucesso. Exatamente. Eu amo. Ninguém segura. E aí ele vai fazer isso tudo e aí não consegue salvar a Trinity, né? Volto depois, vamos embarcar? E aí ele sai correndo. E aí dá todo aquele rolê que é só pra trazer o outro cara de Sunset pra filme, né? Que é o homem que prende o Neo. O grande giromba, o germânico, né? Que é conhecido de Sunset. Sim. Quem viu Sunset sabe que é a referência, né? Uhum. É, Wolfgang. E aí começa esse rolê de tipo, vamos voltar pra tirar Trinity, vamos voltar pra tirar Trinity, vamos voltar a real oficial, que a Niobe fala, foda-se. Então vai. E a Bug se oferecendo, ela falando, meu amor, não precisa se oferecer que eu já ia te mandar a gata. Você era a única que estava confirmada na sequência. Isso é um castigo, isso não é uma medalha. Claro que você vai. E eu achei que a Lana foi muito, assim, esperançosa em dar essa força pro jovem, né? Falar assim, o jovem quer mudança, o jovem quer ir pra frente. Porque não quer, né? O jovem é uma merda, né? Também, um monte de incel do caralho. A gente vê um monte de jovem bolsonarista aí, né? Um monte de jovem tomando conta das namoradas no que está malhando na academia, se ela tá malhando pro supino, olha, bota a toalha na bunda da namorada, né? Pra poder os outros não ver. Então o jovem tá bem céu também, bem merda. É, mas a Lana dá esse abraço ao jovem, né? Ó, eles estão querendo lutar, todos eles estão querendo ir pra poder, né? Acho que a gente nunca vai reconhecer também o valor do jovem, porque a gente é velho. E assim como a geração anterior também falava, ah, esse jovem, tudo mas jogado, a nossa geração é uma geração merda também, né? Também, não deu pra nada também, né? Então, mas é isso, né? Aí a gente criou uns outros em céu. Não tem uma geração fantástica, uma geração absurdamente boa do caralho, não tem. Não, uma teve uma que ficou cheirando droga pra caralho, ficou doidona, tendo várias ideias muito boas, mas era só droga. E depois vem uma. Depois vem os anos 80, que era só loucura e laquê. Exatamente, os incel estão aí criando aí o Oasis, né? Que é o metaverse. E o negócio vai ser o futuro deles, coitados. Eu sinto bastante pena deles pro futuro ser uma merda do jeito que tá desenhando. Mas eles estão criando um futuro que, sei lá, na cabeça deles é melhor pra eles. Então vou com Deus. Vai e vença. É, mas graças a Deus eu não vou estar aqui pra ver. Aí. É sobre isso. Né? E aí voltam pela última vez pra tentar tirar, porque o rolê é que Lex vai lá, finalmente Lex se pronuncia e fala: olha só, eu tô aqui por um rolê pela Trinity. Não tô aqui por você não, Nilka, acho você meio bunda. E aí a Lex traz à tona aquilo que todo mundo no fundo sempre achou em Matrix. Que o Neo era meio bunda, que a Trinity era foda. Essa é a realidade. Vamos ter que aceitar um pouco, macho, branco, hétero. Vamos ter que aceitar que a Trinity era foda desde o início do filme. O Neo vai ficando fodinha, aí no final quando ele voa ele perde as asas no filme 2, 3 e não dá em nada. Eu acho o Neo um protagonista bem fraco. Entendeu? Então, tipo assim, a jornadinha do herói dele. Né? Não, foi contada de uma forma bastante original, mas não fez dele um personagem foda pra caralho. Mas sabe uma coisa que eu parei pra pensar? Porque a Trinity diz que o oráculo disse que ela ia se apaixonar pelo escolhido. Mas o escolhido podia ser escolhido dela. escolhido por ela. Foda-se, ela vai ser a pessoa, não é a própria pessoa que é escolhida. Foda-se, não quer dizer muita coisa. Porque o oráculo é cheio de palhaçada. E o oráculo vira pro Neo e fala, você não é o escolhido. O oráculo nunca disse que ele era o escolhido. Então, tipo assim... Gente, quem ficou chateado agora, que aí era, agora era dois, não era um, porque era sobre o amor, vocês estavam vendo Matrix errado desde o um. Porque a história sempre foi Trinity e Neo. O Neo salva a Trinity salva o Neo, essa sacanagem, todo o filme, né? E a pegação lá de 30 minutos em Zion, que não sei se vocês notaram. Já tinha romance. Sim, já tinha romance. Né? O amor é a base de tudo, gente, desse Matrix. Da trilogia, não. Mas desse Matrix... Mas da Trinity dele, era porque os dois se motivavam a continuar um pelo outro. Sim, sim. Exatamente. Isso aí é desde sempre. Isso foi desde sempre. Desse quatro agora tá mais, assim, exacerbado. Agora assumiu. Mas se você parar pra ver que é tipo assim, ele. Tanto que a escolha que ele faz dá no que dá no final, porque ele escolheu a Trinity, não escolheu fazer o que todos os outros faziam. Uhum. É, sempre foi. Então sempre foi sobre isso. Não, e a prof... Tô aqui, é porque eu mutei por causa dos cachorros, né? Minha mãe. É, mas eu tô vendo tudo que vocês estão falando. Em relação a essa questão do Neo e da Trinity, eles sempre foram meio que. A Matrix é baseada nessa profecia, né? De que a Trinity iria se apaixonar pelo escolhido e o Morpheus só sabia que o trio era o escolhido porque a Trinity se apaixonou por ele. Então a Trinity sempre foi especial. Agora meio que eles só resolveram dar o destaque que ela sempre mereceu, então eu achei ótimo. Inclusive, demorou. Eu li no... Não sei se foi no Twitter. Na internet. Eu li na internet. Que a menina, como é que é o nome da diretora? Lana. Ela escreveu, na verdade, uma história avulsa de duas pessoas que voltavam à vida porque eram ligadas pelo amor e etc. E ela escreveu essa história depois que ela perdeu os pais. Que ela ficou muito tempo lutada, etc. Porque teve todo esse rolê que ela perdeu... Elas, as duas, né, perderam os melhores, o melhor amigo e os pais num período de 3 meses, eu acho. Foi mó bizarro. E aí quando ela teve a coragem de expor essa história pra alguém, a pessoa falou, cara, você tem que botar isso pro fora, você tem que virar um filme, tem que virar alguma coisa, porque é fantástico. E, cara, o maior ícone do pop que elas escreveram foram esses dois, né? O maior não, os maiores. Sim. Eu vi uma entrevista dela falando que ela voltar pra Trinity New era o conforto dela. Sim, sim, ajudou bastante ela a sair dessa fossa aí. E pelo mesmo motivo a Lily não quis voltar. Porque ela falou que ia voltar pra um lugar ruim. Entendeu? É compreensível também. Cada um lida com o luto de uma forma, né? Não, e cada um lida com uma diferente, porque a Lana foi a primeira, né, a transicionar, ela de repente já estava mais bem resolvida na época. Matrix pode ter sido muito difícil pra Lily, entendeu? Porque ela foi 8 anos depois que ela foi começar a fazer todo o processo, talvez tenha sido muito mais problemático. E a gente vê que Sunset mesmo, a Lily largou, então tipo, a Lily é mais fragilizada. Então... Mas julga ela... o amor, né? Ela não quis voltar. Ai, faz esse homem, não. Que horror. Ai, nossa. Não, é que o povo... É o que eu tô falando. Os bots se jogam, se matam pelos outros. Porque se jogaram pela parede que esse homem... Ele nunca vai largar o doutorado. O sonho da vida dele era o doutorado. Agora ele tá no doutorado. Ele vamos doutorado. Puta que pariu o doutorado. Meu amor, a gay gosta de atenção e a gay tá ganhando dinheiro. Pra que essa gay vai pro doutorado? Ela vai pro doutorado sim, porque ela gosta de educação. Não sei o que, ela deu aula de educação não sei aonde, lá. Ela vai revolucionar a educação no Brasil, né? Ninguém segura. Largou o doutorado. E aí? E agora? E os bots que pularam da janela? Ficaram com Deus. Né? Por causa de um avulso que as pessoas nem conhecem, né? Mas é sobre isso. Obrigada. Né? Chato pra caralho. Aí o que acontece? Eles voltam, né, pra essa coisa, e aí eles entram num acordo. né? Com o In Heaven lá do analista. Analista. O analista. É, que se a Trinity quiser sair, eles deixam eles saírem pra viver lá em Yoke, tá bom. Senão o Neil vai ter que voltar pra dentro do quadrado pra servir de pilha. E isso foi legal também, eles revelarem como é que eles conseguem a energia, porque isso sempre foi um problema em Matrix, né? Ai, por quê? Uhum. Porque a ideia inicial de Matrix nunca foi isso de o ser humano ser pilha. Uhum. Era outra parada que elas tinham pensado que tinha a ver com geração de energia. Porque cientificamente não faz sentido. Não faz sentido. Uhum. Só que ia ser um negócio tão complexo que a Warner falou, bota pilha, bota aqui, ó, esfrega Duracell. Pra poder o povo entender. Então, eles criaram que a energia vem dos sentimentos. Beleza, eu achei uma explicação ok. E aí o cara fica todo cheio de... Aí muita gente fala assim, ah, mas é mentira que o cara fez aqui. O cara deixou ele conversar na frente dela. Como assim? Ele achou que o quê? O cara é o Neil. Que não sei o quê. O cara não era mais o Neil. O Smith explica, você não é mais a mesma pessoa, sabia? Você tá fraco. Tá fragmentado. Você não tem aquele fogo no olhar. Fogo no cu. Sim, porque também já tava sem a Trinity, né? Então, tipo, ele sem a Trinity é apagadinho. É daquele jeitinho dele, né? Mesmo comendo sanduíche no banco da praça. Sim. E aí, ele... O pessoal não consegue entender porque o analista desse mole... Gente, o analista era super prepotente. Ele achava que entendia mais a raça humana porque ele era lógico. No final ele virou arquiteto, né? Porque ele achava que ele era muito genial, porque ele entendia tudo, ele sabia tudo, ele sabia que tudo ia ser do jeito que ele queria. E ele ainda tinha aquele gato lá, que até hoje não foi explicado, que aquele gato ali era uma saída segura que eu não sei que fim levou, né? Que o desespero dele pra pegar o gato no final, aquele gato tem alguma coisa estranha naquele gato. Lorca amou. Lorca amou, né, fã? Adoro. O Lorca foi dublê desse gato. No próximo Matrix vai aparecer o Lorca andando com a Trinity. E a gente vai falar: é o Lorca que era o dublê do gato. Eu quero ver alguém duvidar. Do déjà vu. Provar que não era dublê do déjà vu, né, meu filho? Olha. E aí vem lá, e aí eles conversam lá, tem todo aquele negócio, li, li, lololó, lululu, e aparece o Chad Stahelski de novo e fala: mô, a outra criança que nunca aparece. Agora enfiou, sei lá, uma caixa de prego no nariz. Temos que ir embora, ela vai ficar bem, mas vamos embora e tal. Aí, então tá, Nil, vou indo, tem que pegar a menina lá. A menina se fudeu de novo. Aí o cara puxa ela pelo braço e Nil com aquela cara de quase sendo desplugado, né? Tchananana. E eu adoro que na hora que ela resolve voltar, que ela fica puta, você tira a mão de mim e para de me chamar assim, que eu não aguento mais esse nome, que botou o nome dela de dessa venérea. Tiffany. É, porque não chama ela de Tiffany, chama ela de Tiff. Não, mas Tiffany ainda explicou ainda que os pais eram muito fãs de. É, a desculpa foi essa, né? Boneca é. Eu adoro o pai que é fã de Alder Rapper, vem botar Audrey na criança, bota a Tiffany, que é o nome da loja, que a mulher tá parando na porta. Sim. Olha. É bem brasileiro, os pais dele eram brasileiros. Aí o que. Eu poderia ter colocado chamado ela de Bosnia e Herzegovina, né? Seria maravilhoso. Eu acho que podia ser Muro de Berlim, o nome dela. E eu, mas, né? O que eu acho que tem coisas históricas, assim. O Bastilha. Vem cá, Bastilha. Bastilha é um bom nome. É. Eu acho que em francês ficaria bom, Bastille. Acho que. Best. Isso aí mesmo. E a música da Corona, né? This is the rhythm of the night. Tuss, tuss. Só bota Corona. Quê? Quê? E aí, é um ícone também. Aí ela vai decidir voltar, e aí tem todo aquele negócio do bypass lá, que tudo que a gente tava todo mundo achando. Não, porque são todas as versões da Trinity dentro da Trinity. Na verdade, a gente que é burro, que não reparou que era só a Bugs. Né? Burro pra caralho, né? E, na verdade, a cena tá modificada, né? Eles mudaram a cena de propósito, provavelmente, pra poder a gente não pegar o spoiler. É, porque quando tem na cena no trailer, você vê claramente que são mulheres diferentes, não só a mesma. Ih, já não lembro mais do trailer. Trailer são mulheres diferentes, não são a Bugs, não. E aí tem o tal do bypass, né? Que eu fiquei pensando logo em bariátrica. E aí, E vem lá e a Bugs acaba assumindo o corpo da Trent um tempo e fica lutando no lugar dela, né? Uhum. E aí depois, quando ela é desconectada, rapaz! Eu achei muito foda essa ideia aí dela ficar, né, como um intermediário ali. Achei muito foda. É, porque eles não podiam reparar que ela saiu, né? Uhum. Aí colocou a Bugs lá um tempinho pra poder a máquina, né, não reparar que não tem alguém conectado. Uhum. E aí, quando terminasse de fazer o download da... Voltava da, a Trent. Da mente, botava de novo. Tirava, não, botava a Trent não. Tirava tudo e ia embora as duas. E aí, quando eles descobrissem... Não, entre aspas, botava a Trent de novo porque ela tava, porque ela tinha que voltar pra Matrix. Você entendeu? Ah, sim, era, sim, falei? Sim. Só que ela tava naquela parada que era deles, que eles podiam ir embora. Isso aí, móvel, isso aí. Como se fosse aquela caminha que eles têm no lado na nave, né? Porque não tinha como. Esquecer, eles desconectam, eu ia perceber de qualquer jeito. Uhum. Mas, pô, achei muito foda. Aí tem um tempo que não é a Trinity, é a Bugs que tá ali, lutando no modo desespero, porque ela não tá nem entendendo o que tá rolando. Tanto que o analista vê, né? Ele fala assim: explode a porra toda, caralho, explode, explode. Porque quando tá lutando, fica aparecendo a imagem das duas meio borrada, assim, né? Uma outra, a outra uma. É. Quem e é aí fica aqui? Numa hora que fica só a Bugs. Isso. Aí depois, aí com a roupa de fora da Matrix. Aí depois vai e volta a Trinity. Aí quando volta a Trinity. E aí nessa hora ele fala: stop, para tudo, né? Que é a hora que o Deus Ex Machina Deus Ex Machina Smith aparece. E aí quando ele pausa tudo, que ele fala: já vou over again, vamos ter que matar a Trinity acho que com um balaço na cabeça, né, Neil? A gente já teve essa cena, mas vai ter que parar, porque, né, não pode deixar rolar. Aí aparece o Smith e fala: hoje não, Satan. Not today, Satan. Ai, tinha que ser muito, tinha que falar isso. Sim, not today, porra, Satan. Que aí Matrix é como? Bombar na bilheteria. E o Smith ser a Shangela. Quê? Então. Saindo de uma box de Sim. presente. Exato. Não te dei, Satan. Dá um tiro nele. Olha, acha tudo. Aí, eu acho que também é, né? Visibilidade aí LGBT. Eu vi no Twitter uma parada, tipo, um quadrinho assim, tipo, cenas que poderiam estar tanto em Glee quanto em Matrix. Aí bota as falas do Jay Groff, assim, uma do lado da outra, quando ele tava no vocal adrenalina. E o Patrick Harris fez Glee também, né? Uh-huh. Aí bota, tipo, a cena do Jay Groff em Glee de um lado, a cena do Jay Groff em Matrix do outro. Muito bom. Muito bom. Não, e tem um ótimo que o Darlan me mandou, que é assim, ó. A briga do final de Smith contra o analista. Aí as gays na rua dando voadora, se batendo, puxando cabelo, uma confusão. Ai, maravilhoso, gente. Maravilhoso. E aí, né? Bichas com rixas acontece. O Ryan Murphy como vibrando, que seu filme também foi citado em Matrix. E aí, Jay Groff fala: not today, Satan. E aí, quando diz, dá a pausa do bagulho, porque pausa é muito maneiro, porque o Wolfgang fala que é o cara loirinho, ele pula pro lado assim, tem uma bala passando perto dele assim, aí tem uma, e eles não estão parados, você reparou? Eles estão mexendo muito lentamente. Uhum. Eles estão mexendo muito Sim. lentamente. E aí, a bala tá passando assim, aí quando diz, dá, que é a hora que a Trent virou e falou assim, não sei o que, e ela vai pra coisa, pra ir pro Neil, aí pausou, quando diz pausa, a primeira coisa que você ouve é a Alex gritando, yeah! Porque a Trinity, caralho! Tipo, ficou pausado no momento do fandom. A fanbase como? Travada. Quando soltou, a fanbase como? Yeah! Foi só o Cyberpunk 2047 lá. Chupa minha xereca! A mulher aleatória, galera. Chupa minha xereca! Aleatória não, todas, né? Que você vai naquele bar, se você perguntar pra todas elas, uma hora elas vão falar isso. Olha a brincadeira, Cyberpunk. E quem tava lá? O Neo. Cyberpunk é um pedaço de Matrix. Uh-huh. Vocês repararam, né? Que a referência foi a Cyberpunk, né? Esse negócio de ser um jogo, né? Um jogo todo fudido, todo bugado. E aí começa a porradaria, e aí começa aquela fuga maravilhosa. Aí o... Ah, gente, o povo falou que foi cringe. Gente, eu achei camp. O Wolfgang vira pro Neo e fala assim: você voa, né? Aí ele: olha, pra Trinity eu voo. E aí, vamos lá, e quando ele dá o pulinho E a barriga de chope do Keanu Reeves fica à mostra. Olha, por um milésimo de segundo. E ele não sai do chão. E a Trinity, a Carrie Ann Moss olha pra cara dele assim. Caralho. O que eu tô fazendo aqui? Ai, gente. Fala sério. Ai, acabaram com o Neil. Meu amor, o Neil já está acabado. Não sei se você notou. Eu achei tudo. Porque aí, do nada, o pessoal... Então, demorou, vamos lá. Aí ele vai, né? Todo machão, vou lá. Aí vai só andando na frente, os botes tudo vindo. Tá mal? Tá ruim? Tá ruim. Tá muito ruim, a situação tá braba. Tá pior do que a gente pensou e tal. Aí ele vai andando, achando que vai fazer acontecer. Começa a porrada dele, ele já começa a escudar, né? Porque ele não vai aguentar. Trinity já chega já, ó, na moto. Sobe aí, gato. Bora esse rolê. Muito foda. Gente, muito bom, muito bom. E aí o povo tentando fugir, e o zumbi lá, tudo. A pessoa, ai, não gosto, vai ter zumbi em Matrix. Gente, teve vampiro e lobisomem, por que não pode ter zumbi? Ô, gente, chata, não pode ter nada, caralho. Só pode ter a mesma coisa toda hora. É, faz o seguinte, aluga no seu filme favorito a trilogia e vê. E fica revendo em loop, essa porra. Eu, hein, não pode botar nada, não pode mudar nada, que saco. Nossa, aí o J. Groff mata o analista, entre aspas, né, mata o analista, na verdade ele prende o analista, porque o J. Groff repara que, né, eu sou muito mais do que esse programa, eu não quero voltar porque eu era antes, né, igual o Merovingian que queria voltar porque era antes, né, ele era outra coisa também, então ele dá esse Deus Ex Machina, porque pra segurar o analista precisava de alguém muito fora da caixa, e alguém que ele não controlasse, e o Neil e a Trinity, entre aspas, ele tava meio que prevendo as coisas que eles iam fazer. Sai um pouco da caixa, né? Que ele é bem machista também, ele fica toda hora falando, controla ela! Controla ela, Neil! Porra, Neil! Cadê seus bagos, Neil? Controla essa mulher aí, Neil! Chato pra caralho! Com esse sotaque ele tá falando? Com esse sotaque mesmo. Porque carioca é um povo muito simpático. Entendeu? Quando fala assim que esse... Que isso, gente? Ó, tem alguém pulando aqui, ó, que tá gritando. É... E aí o que acontece? Gente, mas eu achei muito boa, né, essa sequência final toda de luta, que a Trinity chega com a moto, e aí ela tá com o Neil na moto lá, e a galera. Aí o pessoal tenta tancar um pouco, mas aí já não consegue, porque é muita coisa. E eu achei maneiro que, tipo, quando eles estão lá com a moto, e aí a galera começa a se jogar das janelas, né? Os bote-bomba lá. Os bote-bomba começam a pular e tal. E aí começam a direcionar eles pra uma zona morta, né? Que é de onde eles não conseguiriam, teoricamente, sair, tipo... Que aí você tá vendo que tem uma hora que eles estão indo, aí todo mundo para, assim, e fica parado, esperando. Uhum. E aí o carinha lá que fica programando na sala fala assim... O operador. Cara, o operador, isso. Aí falou, pô, levaram eles pra uma zona dead zone, uma zona morta. E aí o pau come, né? E aí começa. É, que aí, porque só, galera... só ele, só pode contar com eles, porque não tem como tirar eles da Matrix mais, né? Uhum. E aí a galera começa também tá sendo atacada pelo zumbi todo. Aí a Bugs fala, me bota de volta, porra, que eu vou resolver esse caralho. Aí a Bugs entra de novo com o time. Essa série é muito maneira. Eu confesso que eu achei que pelo menos uma das pessoas fosse morrer. Aí eu achei que quem ia morrer era a Lexi. Aí eu fiquei feliz que não morreu. Porque na hora que ficou ela e o carinha lá, o neurologista preso, eu falei, ai, morre ele. Eu vou te falar que essa cena me deu a esperança de que essa que vire uma nova trilogia e que seja boa pra caralho. Porque eu falei assim, mano, esse elenco, ele vai... A Bugs, principalmente, assim, cabeçando, cara, é um elenco que vai levar pra outro patamar. E isso aqui é outra coisa que me dá raiva. É tipo o Viúva Negra. O elenco é tão carismático e vai ser jogado fora. É uns personagens tão carismáticos. Não, acho que o elenco não, tirando a... Não, o elenco não, mas assim, eu tô falando em Matrix, porque não vai ter outro, né? Porque o Wilson sabe como é que é. É. Não deu dinheiro, é isso aí. Sim. Mas, por exemplo, poderia fazer uma série com eles, entendeu? Sim. Mas eu acho que... Sense-trix. Catrix. Catrix. E aí eu fiquei assim, cara, os personagens tão pouco tempo de tela, eles são tão mais carismáticos que, por exemplo, os personagens do Matrix original. Uhum. Porque o Matrix original a gente gostava daquela mulher de branco, mas só porque ela usava branca, tipo Boba Fett. Não fazia porra nenhuma, só morreu. Fez nada. Ela era a Roxette do bagulho. Ela era a Roxette, mas morreu. Tomou um tiro e morreu. E aí, ai nossa, ela era foda. Ah, ela representava a Lana trans. Porra, foda-se. Não falou ela era nada, foda, caralho. Porque ela usava branco. É só porque ela queria ser diferentona, ela era foda. Ah, vai se fuder, né? tomou um balaço pra parecer otária. E aí, porque de branco chamou mais atenção, se fudeu. Quem se destaca toma marretada. Para de ser otária. E aí eles vão pro prédio, né? Que é o prédio o quê? Do início, do salto da fé, né? Do... Uhum. Apesar de agora ser São Francisco, não ser mais aquela cidade bizarra, né? Que eu não lembro onde era. Era Nova York? Aquilo antes? Matrix? Sei lá, acho que era Nova York. Que o metrô era sujo. É, e era cinza pra caralho. E aí eles, claro, né? Um lugar melhor, com certeza, é São Francisco, né? Uhum. E aí... Eles ficam naquela encruzilhada. E a Trinity fala que ela teve um sonho, né, pro Neil. Eu tive um sonho. E ele acabava aqui, né? Ele não acabava. Eu me atirava do oitavo andar. Caraca, eles inspiraram. Caralho, que de abelha! Putz, é muita referência. Caraca, sério, agora tudo faz sentido. Gente, vocês não pegaram essa referência, não é possível, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser textão. Não, gente, agora quem fala e mal, era fala, preciso olha... fechar os olhos pra não morrer e não me machucar, é o que devemos fazer, não temos que ter medo. Caramba, caralho! É isso, Kid Abelha criou Matrix, ó, há muito tempo. Caralho, não, agora real, eu tive uma... Eu tô meio... Vocês acham que a Paula Toller tem dinheiro pra ficar passando esses produtos que deixam ela jovem pra sempre? Como? Ela vendeu muito gente dessa música. Cara, agora, não deixe de cruzar o seu olhar com o meu, eu vou jogar meu corpo em cima do seu. É o que eles fazem na hora de pular. Eles pegam a mão, se olham... E, caralho! Não, e representa também ela se jogando na mão do, Não, e ela fica em cima do Neil, porque ela voa e ele fica pendurado por ela. Caralho, essa música é Matrix 4. É isso. Caralho, quem sabe? O nome desse podcast tem que ser A Kid Abelização de Matrix, pelo amor de Deus. Eu tô igual aquela menina do meme, assim, pretends to be shocked. Não, porque eu tô chocado de verdade. Eu tô a Nazaré. Tanto que eu fiquei até meio calado, porque eu não tinha... Quando porque eu falou, achei que tipo, era... Assim, achei que eu era uma zoeira, mas quando eu comecei a falar a música, falei, mano, é o que aconteceu. É total. É o filme. É total. E no final era sobre romance. Porque essa música também é um romance. E aí o que acontece? Aí chega no momento... Peraí, deixa eu continuar. Eu tive um sonho, muitos soldados me procuravam dentro do meu prédio. Meu Deus do céu, caraca, caraca! Gente, a Lana ouviu que de abelha plagiou e fez o roteiro de Matrix 4. É igual a Adele plagiou a música do Martinho da Vila. Pronto, é isso. Joguei a bomba aí, durmam com esse barulho. Jogou o bote aí e saiu, durmi, né? Esse bote, isso aí. Caralho! Eu tô em choque. Eu não sei como é... A cena final do filme já não é mais chocante pra mim, qual era. Porque não, agora eu já sei... Pra mim é isso, gente. Obrigado pelo convite. Não, a gente tem que recompor. Peraí, vamos terminar. É assim. Caralho. Aí tá. Acontece isso que a Kid Abelha já tinha dito, tá? A aí, não tem saída. O Neo consegue repelir uma bomba jogando tudo que tem no trailer, né? Do helicóptero. E aí não tem mais opção, vamos soltar. Vamos pular, já diria, né, Sandy Júnior? É, e aí, quando eles pulam, cara, eu acho muito foda, porque todo mundo fala, eles pularam real, foda-se. Mas beleza, o que importa do pulo real é que eles fizeram umas 300 vezes pra sair certo, porque você vê que o Neo está desesperado, porque ele tem a certeza que ele vai se espatifar. E você, o take é a Karen Moss linda e plácida pulando de braço aberto, assim, tipo o Batman, sabe? Pula das paradas. Ela tá total. Ela pula assassino Kleber total. E tipo assim, ela tá impassível. E o Ken Reeves todo se balangando, desesperado. E assim, caralho, é a atuação nessa porra. É a esperança e o desespero. Puta que pariu! E aí, vendo as entrevistas deles, ele falando que eles tiveram que pular 16 vezes, pularam de verdade e tal, nananã. É, porque pra pular, não precisava repetir, mas é porque teve atuação no pulo. Teve atuação, é, que eles tiveram que refazer pra mudar a expressão, pra mostrar o que os personagens podiam estar sentindo e tal. Aí ele falou, cara, na terceira vez que tava pulando, eu já não tava sentindo mais nada. O primeiro foi meio desesperador, que a gente pulou do, sei lá, décimo, do vigésimo andar. Mas depois do terceiro já tava de boa. Ação, corre e pula. É isso. Uhum. Caralho, eu tô chocado real ainda com a música, gente. Não tô conseguindo. Eu tô tentando manter o podcast andando. Ela estanca e aí toca a música de Matrix. I'm not doing this. Are you doing this? Bye. Puta que pariu. E aí ele fica pendurado e olha assim pra ela. É você que tá fazendo isso? É você? É você? Aí ela só olha pra cara dele assim. Aí vem um outro helicóptero. E aí quando vem outro helicóptero, beijo. Ela voa que nem no final do primeiro filme. Porque eu falaria, eu colocaria uma fala nisso aí. É você que tá fazendo isso? Eu falaria, sempre fui eu. Ai, não pode. Aí ia dar negativo. A bilheteria ia dar negativa. O pessoal ia no cinema pagar pra desver. Uhum. Quê? Porque o Zinzão ia ficar não, como? Mas aí ia ser muita lacração, Amanda. O filme já era lacração pura. Ia ser muita lacração. Aí a lacrada ia ser tanta que a Lumena ia aparecer na porta, assim, ó. Trinity. A Lumena tinha que vir ressignificar essa lacração. Trinity, vamos ressignificar isso aí, porque você também tá diminuindo muito macho, hétero. Não pode, não, também não é assim. Fazer um outro filme pra ressignificar, entendeu? É, aí ficou puxado. Mas aí, quando ela voa, viado, ao som da música de Matrix, eu fiquei como? Quicando na cadeira, mais do que, sei lá, Anitta nos clipes dela. Foi isso, né? Acabou. Foi isso. Acabou. Não acabou? É. Não acabou. Na verdade, volta, né? Eles vão lá no... Não, eles vão lá no... No analista. Aí fala assim... A Trinity chega toda boladona e... Aí, eu tinha que fazer essa entrada, né? Tinha que fazer pra causar, né, Mona? Aí não aguento querendo causar. aí o Neo chega como? Fala, alisando gatos. Usou criança, sério? Nossa, amiga, como você abaixa? Aí ele, porque não sei o que, nananã. Vocês podem tentar. Aí ele fala aquilo que eu falei no meio, início do podcast. Vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem. Vocês podem querer pintar o céu de arco-íris. Mas ah, não, é que as ovelhas. As pessoas não querem. Como é que é? Eu tô com a frase aqui. Eu vou mandar pro Darlan, porque o Darlan consegue traduzir melhor que eu. Manda aí. Ai, Duolingo ao vivo, galera. Um minuto. Duolingo patrocina nós. Peraí. Eu tô pagando Duolingo agora pra poder conseguir falar inglês de verdade. As ovelhas não vão para lugar nenhum. Eles gostam do meu mundo. Eles não querem esse sentimentalismo. Eles não querem liberdade ou empoderamento. Eles querem ser controlados. Eles procuram conforto. Não, eles buscam o conforto da certeza. É, exatamente a crítica ranzinza que foi feita sobre o filme. Eles não querem sentimentalismo, não querem liberdade nem empoderamento. Eles querem o conforto da certeza do que eles queriam ver. Mas e não foi. É como todo fandom, né, gente? Todo fandom é assim. É, ah, de Star Wars, Star Trek, de tudo. É. Não quer. Você quer ver Picard alisando discos de novo, Star Trek, Picard, que ninguém aguenta. É igual agora vai sair a série da Amazon sobre o universo do Senhor dos Anéis. Não sei qual é a expectativa das pessoas, mas tudo a isso... A galera já tá chorando sangue, porque a galera Adriel foi nerfada. Tudo que vai foi bufada, nerfada. Já tá escrito há muito tempo. Né? Gente, então, e outra... Não tem expectativa errada. Na boa, se você é igual... real, já leu os livros, blá, blá, não tem expectativa errada. E o povo também, agora com a expectativa da família da Daenerys aí, que vem aí, né? Os dragão pegando fogo tudo... E aí o povo tá falando que, ai, não sei se eu gostei dessa caracterização, viado, você viu o trailer? Você não sabe? Gente, era cafona pra caralho o cabelo da Daenerys no início de GOT. É uma série de TV, as pessoas têm que aceitar um pouco. Sempre achei. Sim. Depois melhorou a peruca, mas assim, era caidaço. Vocês têm que aceitar que primeiro a série tem que mostrar que vem pra ela ganhar dinheiro, gente. Não é só venha nós, não, filho. Ninguém tá fazendo isso de graça, não, só pro seu entretenimento. As pessoas só pro seu prazer. Mas eu gostei desse textão que ele, do Face que ele meteu no final. Sim. E aí a Trinity vai dar um chutadão. Ah, não, e ele fala assim, vocês vão fazer o quê? Pintar o mundo, o céu de arco-íris? De repente a gente vai pintar, né? Porque de repente vamos tentar fazer as pessoas lembrarem que elas podem fazer o que elas quiserem da porra da vida delas. Uhum. Que as coisas podem ser criativas, não precisam ser tudo a mesma coisa o tempo todo. Uhum. Sim. E aí eles dão um porradão no analista lá, vão embora voando, batou a E toca a Rage Against the Machine. Só que é convocar o de uma mulher. Uau. E aí no Twitter. Foi tabu quebradíssimo. Não sei o que, não sei o que, lá, bicho. Cara, se o cara do Rage Against the Machine ouve esse filho da puta no Twitter xingando que botaram uma mulher cantando a música do Rage Against the Machine e acabou com a música, o cara do Rage Against the Machine ia na casa desse cara dar uma porrada na cara dele. Por que ficou falando? Porque ele não é um incel, caralho! Você acha que o cara não liberou a música? Ele é um cara pra frente, é um cara que é de protesto, porra. Ele vai ir contra bagulho, porra. Só porque a mulher tá cantando, não pode? Ele liberou, porra. Acabou com a minha infância, caralho! Que é isso, cara? Desumano demais, uma mulher cantando rock. A culpa é da Juliette. Caralho, olha, na boa, se eu fosse a Lana, eu acho que eu ia botar Don't Way or Another, que é o clássico de todo filme feminista, coloca no final, só pra poder fazer o povo cortar os pulsos. Porque, eu né? Ia botar a Brie Larson cantando no final ainda, pra matar o céu logo. E a Trinity não sorriu, você reparou? Não. Eu acho que esse final seria só mais icônico se tocasse a música do Kid Abelha. Caraca, sim. Sério, eu agora vou falar. Gente, você viu Matrix 4? Não ouve Kid de Abelha pra você não ter spoiler, tá? Isso. Não, você pode perceber que o Kid de Abelha sumiu, né? Justamente sim, pra quê? Isso, pra não dar spoiler pra galera. Uhum. Viado. Ainda bem que... Já pensou se Matrix fosse pra Netflix, eles vão fazer propaganda com o Kid de Abelha? Sim. Cara, por favor. Eu, se fosse a divulgação de Matrix da HBO Max aqui no Brasil, eu ia botar o Kid Abelha cantando essa música na divulgação do filme. E a Trinity correndo e tal, pegando a mão, olhando Pro tá outro, pulando no prédio. Sim, eu pegaria essa cena, essa montagem. Que a gente percebeu isso. Então, se por acaso um dia esse filme for pra Netflix e a Netflix fizer isso... Eu quero e direito. Não dar os créditos pra gente, vai ter processo. Tá gravado. Porque, eu não ouvi isso em nenhum rumor de internet, nem ouvi ninguém falando sobre isso. Então, vocês, quando sair esse podcast, vocês vão ouvir? E aí vai começar todo mundo a falar, ai, gente, vocês repararam, não sei o quê. Aí vai aparecer ela aí com 20k de gente falando lá, dando RT, aí vai falar assim, nossa, não pensei que ia bombar botar aquele gif... Aquela coisa antiga lá do Porta dos Fundos, olha quem apareceu, a Xuxa, né? Da Xuxa aparecendo, muita gente aqui, caralho, não sei o quê. E a gente que falou primeiro. Exatamente. só pra depois falar assim, ah, eu não avisei, eu não estamos dando autorização pra você fazer isso sem pedir pra gente, Netflix. Então, se fizer... Nem HBO Max. Eu não achei Matrix o melhor filme do mundo, mas eu dou com certeza um 9. Dou um 9, porque pro que se propõe, porque a proposta era uma proposta. Pra proposta que eu entendi, eu dei 9, entendeu? Porque teve problemas lá do pessoal 3%, teve umas coisas assim que eu achei um pouco. Não foi um problema, mas foi maravilhoso. De repente, com o tempo, a nota pode ir pra 9,5 se eu começar a achar maravilhoso, mas eu achei cringe o Eurovision gritando. Mas, beleza. Assim, pra mim foi um 9,5. E pra você, o Neil do Shopee? Então, como eu falei, eu achei um filme bem ok, assim, bem de boa. Pra minha expectativa, ele foi melhor do que eu esperava. Eu daria um 7,5-8, talvez um 8, porque eu esperava um 6. E ele foi bem melhor do que um 6, então eu acho que eu dou um 8 pra esse filme. Eu gostei bastante. Mas também não é o melhor filme do mundo, tá, gente? Não é. E eu acho que não nem é perfeito, sem defeitos. De e não tava pedindo. Exatamente. O filme inteiro é eles. É a mulher zoando do próprio filme que ela fez. Então ela não tinha pretensão de fazer um filme que fosse revolucionar o cinema, nada disso. Ela fez um filme que ela queria fazer. Então, e é Matrix, fazer, sim, ótimo. Porque trouxe toda contestação do quê? Do que a gente tá vivendo, tecnologia, não sei o quê, foi uma renovação do que foi feito em Matrix, porque Matrix já ficou datado, vamos ser sinceros, né? Porque a internet não era essa internet que a gente tem hoje. É, eu acho que a parada dos bots se torna mais agressiva, porque a internet hoje em dia é mais agressiva. Então, tipo, ela renovou as paradas, os levantamentos que ela teve. Ah, mas isso é óbvio, mas todo mundo continua fazendo. Então, eu achei isso foda pra caralho. E aí você... Matrix, Catrix. É, eu vou dar 8,5 pra esse filme, porque a farofa foi maior do que eu imaginava. Eu não achava que ia ter essa coragem de rir de si mesmo, sabe? Ah, eu amei eu isso achei, também, é, porque Matrix é um bagulho santificado, puta que pariu. Eu achei que ia ser assim, ia ser farofa, mas não nesse nível, tá ligado? Ia ser farofa conceito. Exatamente, conceito. Mas foi York de bacon. Isso, exatamente. Então eu vou dar 8,5 pra esse filme, que eu gostei, assim, foi um filme que a primeira parte pra mim foi bem arrastada, não sei se também eu tava com um pouco de má vontade, mas foi um pouco arrastada. Tem que colocar as peças no tabuleiro, Amanda, as peças no tabuleiro. Exatamente. Da segunda parte até o segundo ato e o terceiro ato, pra mim, foram impecáveis. Eu vi, assim, com... Ih, foi que o povo falou que desandou? Não, ficou ótimo. Tirando esses problemas, eu acho que, assim, pra faltar um 10 foi eu me conectar mais emocionalmente com o filme, coisa que eu não fiz, porque também eu vi de uma forma meio, né? Em céu. E aí eu acho que estragou um pouco da experiência, mas eu não me conectei tanto com o filme e não vi sentido em algumas coisas, que eu acho que poderia deixar o filme menor. Então acho que por esse 1,5 aí vai cair nessa conta. Então vai... Eu acho que a minha nota subiria pra 8, 9 se tivesse tido a música do Kid Abelha no filme. Mas como não teve, porra! 8. Aí sim, 8. Aí sim. Eu acho que só não teve porque ela sabe que a Paula Toller é bolsominion, né? Aí no final ela tem que botar governo federal. Brasil acima de tudo. Brasil acima educadora. De tudo. Aí ela não quis financiar essa merda aí. Mas foi isso, gente. E assim, espero que quem veio aqui, quem chegou até aqui porque gostou, né? Porque se você não gostou, tá no lugar errado, basicamente. Porque pra quem não gostou, tem bastante conteúdo, inclusive, né? Então, é sobre isso. E para encerrar, só deixar aqui no ar, assim, eu adorei Matrix. Eu, sinceramente, não consigo entender o hate gigante em torno de Matrix. Até porque, tipo assim, não tem motivo para dar hate num bagulho que, tipo assim, se você achou mais ou menos, não foi o que você esperava, né? É diferente de ser um negócio ruim, na minha concepção, né? E assim, e é aquilo, né? Eu adotei Matrix pro coração porque eu me deixei me levar, né? A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. E amei. né? E como o podcast estava parado, ele tá voltando só para esse evento mesmo, né, gente? Não se acostumem. Depois de 20 anos, igual Matrix, estamos voltando, né? Né? Com pessoas velhas para poder fazer. E é isso, é o que a gente tem para entregar, é, né, a nossa cartinha de amor, assim, sem falar que é perfeito, sem defeitos, pedir Oscar. Ninguém está pedindo Oscar para Matrix. Né? A gente só... eu peço Oscar pra Deja Vu, mas ainda não temos essa categoria de animais. É, eu acho que tinha que lançar a versão BR do CD com Deja Vu, com Kid de Abelha, sim, né? Pra poder a gente curtir. Playlist aí, vem aí, façam essa playlist. Né? E é sobre isso. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Obrigado, Mandy Aguiar. Obrigado, Dalan Generoso. Querem deixar recado? Eu quero deixar recado. Se você joga DVD, você é um incel. Beijo. É isso aí. Meu recadinho é obrigado aí pelo convite, adorei gravar aqui com vocês. E joga DBD, gente. Se você quer saber como é o mundo em céu, vem pro DBD com a gente que você vai descobrir já já. É isso. É isso. Beijo pra todos. A vida com bots. Uhum. Bots humanos. Entendeu? Beijos. Então tá. Beijo pra todos, beijo Rex, mamacita, nunca te esqueci. Abraço, gente. Até um dia, até a próxima. Até daqui a 20 anos? Quem sabe? Talvez. Valeu. Tchau. E o sino? É o sino indicando o quê? Tá na hora de acabar essa porra. É hora de dizer tchau.